bem-vindos a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile do Enxuto. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os meus lunáticos amigos, Grute, Raul, Magin. Quando você olha a casa de boneca olha pra você. Eunuco. O dia que o Batman tomou um pula pirata. E Dadá, o Joker. Não sou gostoso o suficiente. Muito bom. Crianças, hoje nós vamos fazer um podcast especial. A gente vai fazer uma experiência, ver se a coisa dá certo, se funciona bem. E a ideia é tentar fazer isso mais vezes. Nós vamos pegar uma HQ, que é puro fantastiquismo, e vamos dissecá-la do alto do nosso conhecimento artístico e quadrinístico. Falando sobre Asilo Arkham, do Grant Morrison. Asilo Arkham, cujo nome completo é Uma Séria Casa e Um Sério Mundo. Procede, procede? Isso mesmo. Perfeitamente, bonitinho. Aposto que ninguém conhecia esse subtítulo, eu só me liguei nele agora. Tá escrito aqui, eu tô vendo. Eu sei, mas eu não percebi, agora. Se você tivesse inventado, eu ia falar que tô lendo aqui também. Filho da puta, vejo você. Então, sem mais delongas, segue a doideira aí, porque o trem hoje vai ser nervoso. A viagem vai ser longa. Vai ser louco, mano. E é um subtítulo melhor, que é Uma Casa Muito Engraçada. E não tinha teto, não tinha nada. O pior de tudo, somos nós falando de quadrinhos com quadrinhos. Sim! E eu gostaria que o senhor Eunuco me falasse, contextualizasse a Asilo Arkham no espaço-tempo. Eu vou contextualizar ela com uma história de vida. Eu li Asilo Arkham pela primeira vez, quando foi lançado aqui, em anos 90. Eu acho que eu estava com meus 15 anos. Eu li uma vez, entreguei para o meu pai e falei, tem uma coisa mais leve aí. Só voltei a ler quando tinha 18, 20 anos. Porque a revista é densa, a revista é pesada. Ela se passa em um local qualquer do tempo e no espaço de Gotham, e que dá uma merda no Asilo Arkham e chama o Batman. Só que ela é muito, muito pesada. Ela tem roteiro do nosso noiado número 1, que é o Grant Morrison, e tem artes maravilhosas do David McKean, que as pessoas conhecem mais por conta das capas de Sandman. Então, é uma coisa como se fosse um sonho. Pelo menos as capas de Sandman são um sonho. Em Asilo Arkham, eles fazem o contrário. A revista inteira é um pesadelo. E é um puta pesadelo. Asilo Arkham foi publicado originalmente em... 90. Outubro de 89, Não, 89 é lá. Aqui chegou em meados de junho e julho de 90. Cara, não importa, aqui é Brasil. Eu ia falar isso, mas tava no mute a hora que eu falei, não deu. Se fudeu. Ninguém se importa com o Brasil. O que que tava acontecendo com o Batman nessa época? Lá. Não, o pessoal tava indo no lastro do Cavaleiro das Trevas. Não, cara. O filme. Isso, o run do Batman na Liga começou quando? Um pouco depois. O run do Batman é foda, né? O run do Morrison. O run do Morrison na Liga da Justiça começou bem depois. Nessa época o pessoal ainda tava naquele efeito Cavaleiro das Trevas. E tinha a questão do filme, sim, do Tim Burton. Onde foi apresentado um Batman um pouco mais soturno, de trevas, do caos. Ou seja, estavam explorando mais esse lado negro do Batman. Foi a época que enegreceram a roupa do Batman. Tiraram aquele azul e cinza, né? Isso, exatamente. Tiraram aquele azul e cinza que vem ainda da época do lado do design do... Caralho, me fugiu o desenhista. Alan Davis? Não, nem do Alan Davis, né? Tinha, claro. É, ele tava com aquele visual, tinha 30 anos já, né? Ah, apagaram o visual do Super Amigos. Isso, exatamente. Aquele que ele encontrava com o Scooby-Doo. É, cara, foi exatamente o ano do Batman do filme, na verdade, né? Então... É, 89. Basicamente, o que tava acontecendo com o Batman era isso, era o filme. É, tem uma teoria do som que isso foi uma das piores coisas que o Grant Morrison fez com a vida dele. Porque por causa disso ele começou a poder esfregar dinheiro no corpo nu dele o dia inteiro, porque ele ganhou dinheiro pra caralho, que ele vendeu pra cacete, e começou a usar drogas mais pesadas do que ele já usava. Sim, cara, sim. Vale dizer que o Morrison fez muito dinheiro com essa galera. Não, eu acho que o problema todo que foi aí que ele ouviu aquela frasezinha que tá acompanhando ele até hoje e que faz ele querer ser mais do que ele é. Nossa, você é um gênio. Isso é voando na cabeça dele desde essa época. É, essa edição, Asilo Arca, é uma das mais vendidas até hoje. É uma das edições de quadrinhos mais vendidas de todos os tempos. E eu diria mais, que se o Magin falou que ele usava drogas pesadas, é porque era pesada mesmo. Conhecimento de causa? Sim, claro, evidente. Mas prossigamos. Asilo Arca fala essencialmente do que, meu caro Wood? Comece a explanar do que se trata a revista, assim por cima, pra gente começar a dissecar. Bom, primeiro, ela foi baseada numa criação de H.P. Lovecraft. O nome Arkham é de uma instituição para tratamento de pessoas, não essencialmente psicóticos. Aí, Dennis O'Neill trouxe isso em 74, na revista número 258 de Batman, para o universo do Batman. E ali já começou a usar isso tudo da mitologia. O nome do asilo é Asilo Elizabeth Arkham, né? E na história que nós vamos dissecar daqui a pouco, nós vamos acompanhar duas histórias. Vamos acompanhar a história do Batman e vamos acompanhar a história do Amadeus Arkham. A história ela é dicotomizada, né? A gente tem duas narrativas, uma no passado e uma no presente da história. Essa do passado mostra o Amadeus Arkham desde da época que ele estava cuidando da mãe, que era malucaça de pedra, até o ponto que ele mesmo morre na merda, internado, loucaço também. Enquanto a gente tem o Batman indo visitar os amiguinhos dele lá no Arkham, no presente. Ouvinte, o Dadá, ele nunca leu essa revista, porque ele é um inculto, ele ficava lendo só Deadpool e, enfim, Young Blood, quando ele começou a ler quadrinhos. Então nós vamos fazer não só uma experiência de dissecação de uma HQ, mas a gente vai fazer uma leitura dinâmica, uma leitura interativa, uma leitura em tempo real. Isso porque todos nós aqui, eu temos a edição, menos o Dadá. Não, cara, eu não li, assim, na verdade. Isso depois. Mesmo. Até quando saiu a revista, eu tinha. Que o Batman não é um cara que eu vou atrás de HQs antigas pra ler, entendeu? Você tá bom, Dadá, mas agora cala a boca, porque você vai entender essa HQ e você vai gostar. De um jeito ou de outro. Muito obrigado. Eu agradeço muito os senhores. Vocês são muito legais. Imagine como. Tá bom, agora cala a boca. Imagine como a HQ começa. Como mostrando o Dr. Arkham, o futuro Arkham ainda criança, explicando que ele cuidava dele. Na casa que a mãe dele tá doente. A princípio não é dito que a mãe dele tá louca. Só que ele cuidava da mãe dele, que ele achava a mansão muito vazia, muito triste. E ele começa a dar indícios que ele escutava vozes pela casa, esse tipo de coisa. E logo depois disso, isso ano passado, pula pro presente o Bat-Sinal chamando o Batman, avisando que tem uma rebelião em Arkham. Que os presos, de algum modo, que ele não sabe, conseguiram tomar conta de Arkham, tem alguns reféns e o Coringa no telefone. Aí ele pega, bota o telefone e a voz fala: o Coringa, vem aqui pra Arkham que a gente quer fazer uma festinha com você, a gente quer bater um papo, não sei o que, estão todos os loucos aqui, só falta você, estão ficando presos aqui em Arkham. Vem pra cá que você também merece um lugar cativo aqui dentro. O Batman, nessa hora, quando ele desliga o telefone, ele vira pro... O Gordon vira pro Batman. Ele entende. Se você tiver com medo de entrar lá, não tem problema nenhum. A gente manda a equipe da SWAT, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala, não, o Batman não tem medo de nada. Só que eu tenho medo depois que aquelas portas se fecharem atrás de mim, se eu sair, eu nunca mais vou ser o mesmo. E ele também dá a entender que ele sabe que ele não bate bem na bola, que provavelmente ele merecia estar lá. Ele fala isso pro Gordon. Ele acha que o lugar dele é lá, pode ser lá com os malucos, então ele tem medo disso. É legal que ele tá incomodado desde o início com a ideia de entrar no ar. Você vê que ele não gosta da ideia de entrar lá. Só voltando um pouco, né? O Amadeus Arkham cuidando da mãe, você já começa com uma cena assim bizarríssima, porque a gente vai comentar da arte depois, que é uma arte muito surreal. Mas dá pra gente comentar que logo de cara a gente tem o Arkham, o Amadeus Arkham criança, indo alimentar a mãe. E de repente ele vê um monte de besouro saindo da boca da mãe. Isso não é uma sequência, uma metáfora ou algo. É uma coisa que ele vê realmente aconteceu. Era uma, a mãe dele já estava piradaça, né? E isso é uma forma de ela se defender, na verdade, de uma forma que faz sentido para ela, de algo que ela tinha muito medo, que é mostrado depois no Pra Frente da HQ. Porque o besouro é um símbolo em algumas culturas de proteção. De renascimento, exato. E de cara ele fica chocado. É interessante você notar que na página seguinte você tem o Amadeus Arkham sendo observado pela mãe e a cara dele vai desaparecendo. Verdade. Vai ficando desfocado. Outra coisa rapidinho, não sei se vocês notaram na página anterior dela comendo os besouros. Eu fico muito angustiado nessa página. Não com ela comendo os besouros. Eu olho para os cachorros que estão do lado dela. Parece que eles estão olhando para a sombra, para cima, como se estivessem olhando para outra coisa que não seja nenhum dos dois na sala. Sim, mas eles estão olhando. Você explicava no final da revista por que eles estão olhando. Sim. Agora, e uma outra coisa que me incomoda mais é o olhar da mãe dele, cara, na imagem que caiu os besouros da boca dele. Ela parece a menina do Exorcista Velha. Cara, esse cara é muito perturbador, assim. Parece, não sei, parece o olhar daqueles quatro de Jesus, que se não importa de onde você tá, ele tá te olhando, sacou? É muito penetrante o olhar dela, é foda essa arte, muito foda mesmo. Aí na sequência a gente tem esse diálogo todo que o Marinho falou, né? O Batman sendo convidadinho pra entrar no asilo. E a forma como o Coringa convence ele a entrar é muito foda. Sequestrou uma menina que trabalhava na cozinha do asilo e que tá lá com ela, que ela tá chamando de desenhar, que ela fez um retrato do Coringa, não sei o que, não sei o que lá, e bota ela no Viva Voz. E tá o Batman o tempo todo escutando barulho de alguma coisa assim, sendo arranhada, tipo de um quadro, alguma coisa assim. E depois o Coringa fala que ela tava desenhando. Não, ele pega o lápis, ele começa a falar, não, ela quer ser artista. Não, é a fulana, né? Ela quer ser artista. É aquele barulho, né? Inclusive ela fez um retrato de mim aqui. Com esse lápis que eu acabei de apontar. Ô, fulana, abre bem o olho. Abre bem o olho. Batman já fazendo merda, né? Por causa dele, uma mulher teria ficado cega. E o Coringa ainda manda na sequência, né? Você tem meia hora pra entrar e traga uma bengala. Tá branca, gente. Meu Deus. Ele nota que tem sauna em volta ali do prédio, mas ele vai entrar. O Gordon ainda, ele tenta fazer a coisa mais sensata, que é chamar uma equipe da SWAT, mas não, o Batman tem que fazer isso, porque ele é o Batman. E se não fizesse isso, não ia ter história. Não, e o legal que foi na cena, o Batman fala na terceira pessoa, ele, não, o Batman não tem medo de nada, eu é que tenho medo, como é que ele fala? Eu é que tenho medo de entrar, eu tenho medo de entrar e ver que o Coringa está certo sobre mim. Que nem o Pelé, né, Dadá? Exatamente. E nesse momento, ele questiona a própria sanidade dele, ele questiona a racionalidade das ações dele, e ele mesmo diz que está com medo de quando atravessar os portões do asilo, vai ser quando você estivesse voltando para casa. Ali já começa a estar com o cuzinho dando bote. Aí, rapidinho, gente, vocês não acham que é aí que o Morrison já começa a mostrar meio o que, que ele vai querer fazer daqui pra frente? Cara, eu acho que ele começou desde a primeira página. Não, mas na primeira página ele tava falando isso sobre uma outra pessoa. O personagem da história, o Amadeus Arkham, ser louco, é algo que pode ser muito bem aceito por qualquer pessoa. Mas o Batman ser louco, na época isso era meio que inconcebível. Você tinha o Batman do Cavaleiro das Trevas, que era muito mais que um fascista, uma pessoa meio que revolucionária, mas ele não era maluco. Agora o Morrison, assim, com 5 páginas, já deixa o público pensando, ué, o Batman é maluco? Vai ser, que isso vai ser um tema recorrente na HQ toda. Ali já dá um gostinho mais ou menos do que viria pela frente. É, vale notar a citação que tem de Alice no País das Maravilhas no começo da revista, né, antes de qualquer coisa, que é o diálogo da Alice com o Cheshire Cat, Quando ela fala, eu não quero me encontrar com gente louca. Ah, mas você não tem como evitar. Todos aqui somos loucos. Eu sou louco, você é louca. Ah, mas eu não sou louca. Cara, você é louca. Senão você não teria vindo. É basicamente o que acontece agora. O Batman vai entrar no País das Maravilhas. Ô, Léo, e na página seguinte tem outro reforço dessa ligação do Arkham com o Bruce Wayne. E quando ele mostra ele, o cara voltando pra casa, quando bate na casa, ele fala, eu tenho medo de estar voltando pra casa, mostra o Dr. Arkham voltando pra casa. E se você for ver a fachada, lembra muito a fachada da, como a da mansão Wayne é representada sempre, com as árvores, coisa e tal. Eu acho legal que na sequência a gente, ele entra, né, ele dá uma descrição, ele explica na verdade que herdou a porra toda depois que a mãe dele morreu, não se fala como a mãe dele morreu. Ah, ele menciona que a mãe abriu a própria garganta com a navalha. Uhum. Ok. Veremos depois. É. E ele fala, dá todas aquelas descrições típicas de história do Batman, assim, sacou? Sozinho, numa escuridão que cheira a pó e infância, me dedico a pensar em como impedir que eu hoje sofra o que minha mãe sofreu. Diálogos de história do Batman. Mas é legal que ele menciona em seguida que ele não dorme bem. Porque os sonhos deles são assombrados com bater de asas. E a gente vai descobrir mais pra frente por quê. Asas de couro. Asas de couro. Mais pra frente, vamos passando. Ele vai pra Metrópolis. Ele começa a trabalhar com psiquiatria, na verdade. E conhece tal do cachorro louco. O cachorro louco Hawkins. Que é um cara maluco, matador de mulheres. Mad Dog. E segundo ele mutila rostos e virilhas das vítimas porque a Virgem Maria disse que é o melhor jeito de impedir que putas sujas espalhem doenças. Ou seja, é um fofo, basicamente. E esse cara... Gente do nível de Criminal Minds. Sim, o Amadeus Arkham olha pra esse cara e fala, é isso que eu quero fazer, eu quero ver... Esse filho da puta, na verdade, ele é doente, ele não é um criminoso, ele é doente, ele pode ser tratado. É isso... O Amadeus Arkham encara isso como um sinal. Exato. E é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero tratar essas pessoas. Isso até tem uma certa relevância histórica, porque nessa época, até meados dos anos 40, a psiquiatria não era muito avançada. Tipo, Freud fez grandes avanços na ciência. Mas o pessoal ainda tratava os doentes mentais de maneira quase arcaica, dos mesmos métodos que eram usados na Idade Média, lobotomia. Ah, o cara é maluco? Vou abrir um buraquinho no cérebro dele para aliviar a pressão. Então, no caso, o Amadeus Arkham, ele vai, assim, tipo, iniciar o que seria a psiquiatria moderna. Sim, até porque é interessante, porque ele menciona em determinado momento, quando ele começa a viajar, que ele encontrou, por exemplo, Jung, que é um dos caras dos primórdios da psicologia. Então, você vê que ele tá lidando realmente... Ele tá lidando realmente com... Ele meio que tá tateando, né? Ele tá trabalhando em cima de uma ciência que, na verdade, ainda tá engatinhando. E o interessante é como a história situa, né? Situa ele nesses momentos históricos. Mais pra frente, a gente vai contar com outros personagens também que a gente vai comentar aqui também. É interessante como é que eles integram bem a história com fatos até, com momentos da história. Sim, exatamente. Ô, Léo, e tem também toda a analogia dele com a história do Bruce Wayne, como tava falando, o negócio dele receber... A mansão como herança da família dele, ficar um bom tempo fora de Gotham e voltar, e por não conseguir dormir direito, ficar naquela agonia, um dia ele tem a epifania do que ele quer fazer para salvar o mundo. Exato, é muito Batman. Imagina, respondendo uma pergunta que você fez antes, o fato da mansão Arkham e a mansão Wayne serem bem similares é porque elas foram feitas pelo mesmo engenheiro, pelo mesmo arquiteto. Já li isso em algumas histórias, até mesmo recentes, histórias que o Snyder escreveu, principalmente naquela época da Corte das Corujas, de que as famílias Wayne e Arkham eram muito próximas. Assim, questão de quase que sanguinidade. Mas depois da morte da Elizabeth, elas se separaram. Então, basicamente, elas serem parecidas, essas analogias entre as famílias e as riquezas e as mansões, é porque... Se você for analisar isso, o Bruce é quase que parente do Arkham. Bom, vamos seguir. O que a gente encontra aí é a história do Amadeus Arkham constituindo uma família, né? tendo uma filha, a vida dele tá perfeita. A gente volta pro Batman. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, logo no começo da história, quando o Batman vai falar com o Coringa, você vê no calendário que é 1º de abril. Isso é importante. E eis que surge o Coringa num painel ocupando quase a página inteira. O Batman saca que tem sal no chão, e aí o Coringa manda aquele o primeiro dos muitos diálogos foda dele, né? É sal, docinho, por que você não joga em mim um pouco? Será que eu não sou gostoso o bastante pra você me comer? Ô, Léo. Ei, ô, Léo. Coringa. Oi. Tem um negócio que você deixou passar batido na página anterior, que foi o que eu falei do Túnel do Amor. Que essa revista, ela tem uma conotação sexual muito forte na revista inteira. Eu pensei que fosse só impressão minha, cara. Não, aquele túnel ali, dá pra ver. Não, é só você ler a história. E o quadro, calma aí. Não é, cara. É uma buceta. O túnel do amor é uma buceta, cara. Pera, não, tem um negócio aqui muito bizarro, que ele fala que foi dormir e acordou suado e adulto. Aqui. É, naquela. Ele pega e ele tá olhando pra uma foto no túnel do amor, que não tem como dizer que aquilo não é uma buceta. E no quadro, a descrição do quadro é: e naquela noite eu sonhei que as pessoas do espelho tinham escapado e me procuravam. E acordei suado e adulto por um momento. Esse lance do túnel do amor é um pesadelo que o grande Morrison teve dele com o pai dele. O túnel do amor, ele tem uma conotação sexual foda, como uma coisa suja, né? Ele explica que o túnel do amor era uma metáfora pra coisa suja, pra prostituição, pra coisa que não é de Deus, sacou? Então, nesse sonho dele, inclusive, ele encontra o pai dele e pede pro pai dele levar ele dali, tirar ele dali. Ele não quer entrar no túnel do amor nem fudendo. Por isso que aqui ele fala, ele quer ir embora, mas ele não quer ir por essa porta. Na verdade, ele não gosta de buceta, aparentemente, que nem o Batman. É, e na sequência, né, logo depois, uns 3 quadrinhos depois do que o Maju falou, tem uma relação que a gente falou agora há pouco. Ele fala que por um momento ele se sente como se tivesse o outro de volta ao lugar dele, mais ou menos levando ao que a gente começou agora há pouco, que o Batman também dizendo que quando atravessasse os portões do Arkham, e se estivesse voltando em casa, pra casa. A gente descobre que a pobre menininha não está cega, porque é 1º de abril. Pegadinha do balão, bluteteia. O Coringa fez uma pegadinha com o Batman, porque ele é o Coringa. E ele pode. O Coringa está. O Evolanda estava vestido de Coringa e o Batman não viu. Ele não viu, aí fez uma piada, uma pegadinha. E agora, na sequência, eu queria que o Dada descrevesse o que o Batman, o Coringa faz com o Batman na sequência. Na página seguinte, aquele grita 1º de abril. Por favor, take your time para observar a página e me descreva o que o Coringa faz, Dada, por favor. Depois que a gente fala do 1º de abril, ele passa a mão na bunda do Batman. Passa? Não. Olhe bem a mão. Olhe bem a mão dele. Ele não passa a mão. Ele dá uma tochada. Dá uma tochada bonita. E o Batman? E o que o Batman faz? Ele sorri. Né, não. Tira as mãos de mim. Ele não sorri. Olha, esse sorriso aí é ambíguo, hein? Sabe aquele tapão que você dá quando tua mulher tá, tipo, lavando a louça, assim, você chega por trás dela e dá um tapão, mas aquele tapão tá pegar enchendo a mão? É o famoso gostosa, tá. Relaxa, cozinho de ferro. Não, então, eu acho que ele aplicou os 10 minutos de dor no Batman. Vira pra mim, Batman. Vira essa bundinha pra mim. Logo depois ele começa a tocar, já começa a cutucar o Batman, né? É muito sexual, né? Eu acho que não foi um tapa que ele deu, não. Eu acho que ele aplicou os 10 mil anos de dor no Batman mesmo. Cara, e é legal. Ele deu uma terra. Não, sabe o que é legal? Eu nunca tinha reparado. Olha a expressão corporal do Batman quando ele toma a palpada. É uma dedada. Você vê a capa fumando. Foi uma dedada que ele deu. Ele toma um susto. Parece que ele pula mesmo. Ele pula pirata. Isso! Pula pirata. É foda o nível de detalhe dessa revista. Realmente, a gente olhando, se observa, assim, até pela realmente, você vê o rosto dele, tipo assim, como se fosse um susto mesmo. Tipo, ele dá aquela puladinha pra frente, sacou? Quando tomou na bunda, assim, tipo, opa! O que foi isso? Não, mas imagina só, você é o Batman, você é o terror da noite, você espalha medo no coração do crime. O Super-Homem vai falar com você meio que ressabiado. A Mulher Maravilha olha pra você e fala, poxa, me ajuda aí. E de repente vem um cara e passa a mão na tua bunda. Não. O Batman, lógico, fica muito puto, né? E aí ele ainda emenda. Fala, pô, qual o problema, né? Eu toquei num nervo exposto. Aliás, como que tá o menino prodígio? Ele já começou a se depilar? Aí ele já começa a usar diretamente mesmo as conotações sexuais com o Batman. Aí já é, não é o Coringa, é o Morrison falando. Eles entram em Arkham, finalmente, que é o Coringa quer fazer, ele vai ali pra dentro e a gente vê uma orgia lá dentro, né? Do caos. Olha, foi. Vale a pena falar sobre a censura que teoricamente ocorreu nessa página ou não? Depois a gente fala dela. Teoricamente não, ocorreu. É bem claro isso aí, mas depois a gente fala nisso aí, desses detalhes. Não, fala, vem ter que estar na página. Caralho, Dadá, o cara não lê a revista e quer dar pitaco, né? Não, mas tô vendo, Dadá, você tá vendo que o Coringa, ele tá com o jalecão dele, um visual mais ou menos normal dele, né? Claro. Sim, sim. Essa cena, originalmente, ela foi pintada com um teor sexual muito mais forte. Era pra ele estar vestido de Madonna. De cinta liga, aquele sutiã de cone, sacou? Cabelo espetadinho... E tudo mais. A única coisa que sobrou é o salto alto, que você não percebe aí, mas depois você percebe que ele tá de salto alto. E ele perguntaria para o Batman o que, que ele fazia com o menino prodígio nas noites solitárias. Nessa cena, na sequência, quando eles entram, você já vê gente morta, né? Pendurada. Mas não é nada muito clássico. Na verdade, esse tipo de arte aí, nessa página, ela trabalha contra, que você não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas é justamente isso, é um caleidoscópio de arte. Eu percebo muito aqui a influência do Bill Sienkiewicz aqui, cara. Você viu? Cara, esse tipo de arte é referente a algo que tinha na Idade Média chamada de Danse Macabre, que era uma arte que mostrava coisas do inferno e da morte. Ou seja, é uma arte que mostra a loucura. Se você analisar a cena, o cenário, você vai ver que tem bicho com cabeça de gente, tem o candelabro com um bicho de quatro braços. Eu sei, mas isso aqui foi atendendo a exigência que tinha mandado, tinha pedido pra enviar um montão de manequins, lembra? Sim. E eles armaram isso aqui tudinho. Pode ver que tem vários cenários aqui, tem parte de todos os personagens que vão ter mais à frente, vai ter o caos, vai ter... É muita coisa, é uma coisa muito louca, gente. Esse quadro me lembra aquelas imagens góticas, muito vistas em artes religiosas antigas, né? Isso que eu acabei de falar, Dada. Mas eu só tô cumprimentando. Com aquelas formas do demônio e tal, sabe? Aqueles anjos caídos e tal. É bem gótico, né, cara? Mas me incomoda demais, inclusive. Não, mas a ideia... Eu tô muito incomodado, sério, eu tô muito incomodado com essa... É causar um incômodo, porque tá representando a loucura que é dentro de Arkham, por isso que tá desse jeito, é pra incomodar mesmo. Inclusive esses diálogos largados é pra dar um tom de que tem um puta de um burburinho, um monte de gente falando coisa desconexa ao mesmo tempo. Acaba que o fato do Dadá não ter lido a edição tá nos ajudando, porque a gente tá percebendo o impacto visual que tá tendo agora, que causou na gente quando a gente leu a primeira vez também. Sim, por isso mesmo que eu quis que o Dadá visse. Tem um diálogo que tem uma que é delícia. Ele fala, laranjas? Então aqui, ó, paizinho, faz o cachorro parar. Ele tá me machucando. O cachorro tá me machucando. Sangue, ditador dos ratos. É o caos completo, gente. Sim, essas aí, elas são citações de filmes. Na verdade, que o Morrison saiu tirando aleatoriamente, né? E coloca aí, mas... Enfim, não há porque a gente sair... pegando todas elas. E tem muita coisa. Mas é uma. Essa parte do Pai Querido Tem que Confessar é uma música, o Tome, Tome, Tome é uma canção na TV. Enfim, o Milhões de Robins é coisa. É um filme. É Veludo Azul do David Lynch. E essa do cachorro seria a própria filha do Arkham, do Amadeus Arkham. Que em algum momento se machucou com os cachorros pra trás da revista e eu tô com preguiça de procurar. Bom, Ah, sim, o cachorro está me machucando. Ó, olha a referência. Mad Dog. Ah, garoto. Mas vamos seguir. Eunuco, o que acontece depois disso? Depois disso, nós somos apresentados aos psicólogos do Arkham que estão lá dentro. Alguns que escolheram ficar para tentar resolver o problema, porque é a responsabilidade dele tomar conta dos malucos, não o contrário. E tem um, que seria o psicólogo-chefe lá do departamento, que o Coringa já começa a mostrar mais de suas frases épicas. Que ele pega o cara que tá com um nariz de palhaço. Ele tá maquiado, ele não. Maquiado e com um nariz de palhaço. O Coringa pega o cara e fala: me beija, Charlie, me estupra. Mas nada de língua, viu? Não no primeiro encontro. É muito bom, cara. E depois ele dá uma cortada, né? O cara começa a se mexer e fala: ó, você para. Eu conheço seu segredinho sujo, seu filho da puta. Então você fica na mãe aí. É, segredinho sujo vai ser uma coisa que a gente vai saber mais à frente, mas. Falando um pouquinho dessa parte que o Eunuco falou, antes um pouco, ele fala assim: Coringa, já estou cheio de tanta insanidade, e o Coringa rebate, tanta insanidade, e como você mede a insanidade? Não com metros, rodas e relógios, com certeza. Cara, isso é muito genial. É muito bom, né, cara? É muito bom mesmo. É aquela resposta, é completamente sã, né, no momento insano, é foda. Prosseguindo então você, Groot, quem que a gente encontra aí também? É, ele vai apresentando as outras pessoas, também apresenta a Ruth Adams, que é a psicoterapeuta, o Dr. Cadavés, que gosta de dar um choquezinho nas pessoas, né? Mais importante do que isso... O Duas Caras. Que tá quebrado. O que acontece? Não, quebrado não. O Duas Caras se mijou embaixo da escada porque ele não conseguia decidir o que fazer. Se mijou não. Culpa do tratamento. Ele se encarou. Ele tá quebrado. Por isso que eu tô dizendo que ele tá quebrado. A doutora explica que eles estão tratando a dualidade dele... trocando a figura da moeda, que só te dá duas opções, por outra. Primeiro eles começam com um dado, que dá seis opções de opções para ele, e depois dão um baralho de tarô para ele. Então ele tem trocentas opções. Só que agora ele tem tanta opção que ele não consegue decidir o que ele faz na hora que ele quer mijar, então ele se mija nas calças. Pois é, o mijo que é um negócio rápido, ele não tem aquela reação por causa das quantidades de opções. Dadá! Qual é a carta que aparece os Duas Caras mexendo aí na parte de baixo da página? Peraí, deixa eu dar uma olhada, que eu não estou achando isso. Cara, não consigo entender, não sei... É os amantes do tarô. Os enamorados. Gracinha que o Morrison tá fazendo do Batman com o Coringa. Coringa tá todo apaixonadinho, louco pra dar pro Batman, pra fuder com o Batman, né? E a doutora explica isso, né? O Batman fala, mas porra, vocês não estão ajudando, ele tá fudido, ele não consegue nem ir no banheiro, sozinho, né? Vocês estão destruindo o pouco que tinha. E ela fala, olha, a gente precisa demolir pra reconstruir, isso mostrando a carta da torre. Bom, na sequência, Eunuco, o que acontece na sequência? Vamos seguir, vai. Bom, ela começa a explicar toda a questão do folclore de Arkham, dizendo que... as técnicas convencionais de psicologia não funcionam com o Coringa. Porque, na verdade, você não pode nem considerar ele como uma pessoa louca. Ele tem algo que eles chamam de super sanidade. E é como se ele, basicamente, fosse tão inteligente, mas tão inteligente, mas tão inteligente, que a realidade não serve para ele. A mente dele fica em um estado quase que completo de mutação. Todo dia, toda hora, ela muda. Então, não é que ele seja louco, ele só intercala períodos de lucidez com de total insanidade, porque é assim que a coisa funciona para ele. Ele tem uma interpretação totalmente diferente da realidade. As interpretações sensórias dele não condizem com o que a gente vê, por isso que ele acha que tá certo para fazer tudo que pode fazer. Ele meio que se reinventa todo dia, né? Isso aí já foi abordado, na verdade, por outros escritores também. Enfim, qual que é o objetivo do Coringa, na verdade? Ele quer mostrar que o Batman é maluco, ele quer mostrar pro Batman isso, né? Então eles acabam fazendo um joguinho. Ele tá com alguns cartões de Rorschach no chão e ele manda a doutora fazer um teste de associação de palavras com ele. Apesar do Tweedledee e o Tweedledum não gostarem da ideia e do Máscara Negra também não gostarem da ideia, eles fazem isso. Aliás, você vê o Tweedledee e o Tweedledum em uma das páginas, eles estão ligados pelo cérebro, trabalhando como se um fosse o lado racional e outro fosse o lado emotivo. Você vê pelo diálogo deles. Um fala todo todo puto, passional, e o outro fala todo educado. E o Máscara Negra quer tirar a máscara do Batman, porque o Máscara Negra é o Máscara Negra, né? O que que acontece, meu caro... Não, não acontece nada. Depois volta pro Amadeus Arthur. Meu caro Magin, antes de aparecer o joguinho de palavras, o que que vemos no... com o Amadeus Arthur? Bom, nessa parte a gente vê que o Amadeus Arkham já tá falando que ele só tem pesadelos, que a vida dele tá cada vez pior, e que a filha dele apresenta, parece ser meio esquisita, e ele fala que a culpa são dos livros da Alice do País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Nessa página a gente vê aí ele meio que instalando uma estátua do São Jorge lutando contra o dragão, que é Satanás. Essa estátua vai ser importante mais pra frente. E a gente vê que surge, do nada, na casa dele, uma carta do Coringa. Uma carta do Coringa, não o Coringa, o Joker, o Bobo, o Palhaço. Ou uma carta de baralho, né, de Coringa. Na sequência, imagina o que acontece. Aí voltamos pro joguinho de palavras e a gente vê o Batman começar a se cagar nas calças, né? Sim, porque o Batman fica meio relutante de fazer o jogo de palavras, mas ele acaba aceitando fazer. Ah, são só palavras, você não vai acontecer nada demais com você. E a mulher, a primeira palavra que ela manda na lata do Batman é mãe. Aí o Batman retruca, pérola. Aí a mulher pega, olha pra cara dele, mão. Ele revólver, ele vai revivendo o assassinato dos pais dele. Aí ela arma, ele pai. Aí a mulher pira, né? Ela vira pai, ele morte. Aí ela olha pra cara dele e ele fala para. Sim, cara, o Batman arrega com meia dúzia de palavras. E o Coringa se racha, né? É, o Coringa começa a rir pra caralho. O Batman fica cabisbaixo na mesa, você sente a tristeza dele. A mulher fez ele lembrar de tudo que ele não queria lembrar na vida. Ele reviveu a experiência do assassinato. Na pior hora possível, né? No momento as fraquezas dele sendo expostas ali, pra todos os inimigos dele. Não, mas isso também não é só isso, né? Apenas as fraquezas dele. É também uma prova da fragilidade da mente dele. Porque geralmente todo mundo passa uma desgraça na vida. Todo mundo já perdeu um ente querido ou já viveu uma tragédia. O processo de cura não é você esquecer. É você viver com isso da melhor maneira possível. Ele não consegue. Ele não consegue superar essa tragédia. É um sinal de que a mente dele realmente está tão quebrada quanto a de todo mundo que está aí. Tanto que ele se veste de Batman, ele vai justamente para tentar lidar com isso. Agora, o interessante a gente ver realmente nesses quatro, para quem tiver a oportunidade, é ver como é que o desenhista pegou realmente as relações, né? De todos os fatos do Batman. Você vê o colar despedaçado, vê a mãe, vê o revólver. É muito bem construída a cena. Sim, sem dúvida. E tem uma série de referências visuais, cara, que eu não pego. Por exemplo, tem uma foto do lado da mãe que é uma mulher orando. Eu não sei se isso é uma referência à Virgem Maria. Eu acho que uma referência à Virgem Maria e a coisa da santidade da mãe. No caso do pai, você vê que tem uma foto borrada que seria do pai e um boneco, um desenho de criança, porque toda criança faz um desenho e quer mostrar pro pai. Olha só, pai, olha o que eu fiz. Sim, sim, exatamente. E depois, na sequência, a gente vê um vestido rasgado e uma caveira. É a infância do Batman morrendo, né? Mas também me parece também uma referência ao vestido de novo que o Arthur usa mais pra frente. Sim. Que depois vai ser recorrente de novo na história, né? Você vê que é o mesmo tecido. Até porque isso é decupagem, é o mesmo tecido literalmente. No final da página, quando o Coringa começa a rir, olha pro rosto da doutora. Ela faz uma expressão do tipo, haha, achei alguma coisa? Sim, ela achou alguma coisa, mas acho que na verdade ela fica mal. Eu também acho, também. Não, ela fica mal porque ela, caralho, não era a pessoa que eu queria quebrar. É. Tanta gente veio quebrar, vou quebrar esse filho da puta, né? Exatamente, provavelmente ali na hora que o Batman baixou a cabeça, que é quando ela faz a sacada, ela viu, fudeu, quebrei o cara. Não, e é muito sombrio. Quando bota ele com a cabeça baixa ali, com aquele tom escuro, se a gente vê a expressão dele, cara, isso é muito foda. E não foi um pare autoritário do Batman, como dos outros primeiros. Não, foi um pare de arrego. Como é que para de para, por isso. Favor? Tanto que você vê que o pare que ele fala no primeiro quadrinho é até um pouco maior, mas o pare depois é menor com a voz diminuindo. Então é como se tivesse, tipo assim, entregou mesmo, cara. Fudeu, entreguei. Bom, Bom, a gente volta rapidamente aqui pro Amadeus Arkham. Ele começa a viajar para pesquisar sobre psicologia, psiquiatria e todos os psicólogos possíveis. E você vê que ele trabalha com dois lados. Ele conhece o professor Young, na verdade, ele que é um dos pais da psiquiatria, da psicologia, né? Referência de Indiana. E por outro, que você vê que é o racional. E do outro lado, ele conhece o Aleister Crowley. Mr. Crowley! Que é toda a parte mitológica, mística. O Aleister Crowley é como se fosse o pai do ocultismo moderno, né? Positivo. Enquanto ele discute psicologia com Young, ele discute o simbolismo do tarô egípcio com Crowley. Não, e o mais legal, que embora o Crowley seja associado ao lado mágico, não sei o que, não, ao lado racional, ele ainda fala, e por incrível que pareça, ele me ganhou no xadrez duas vezes. Sim. E aí ele volta pra Gotham, né? E tem a parte dele falando sobre os peixes que trocam de sexo, outra conotação sexual da revista. Né, não só ele comenta do peixe palhaço que ele tem em casa, que ele trouxe de sei lá de onde, e ele explica... No Japão. Que os peixes palhaços, quando não tem nenhum macho, a fêmea dominante se torna um macho. É uma mudança de sexo. E isso é recorrente também na história. Isso a gente vê todo mundo... É travestismo. A gente vê um monte de gente se travestindo. Já era pro Coringa estar travestido nessa história, se não tivesse limado o esforço. E você também tem a própria questão do travesti, de ser um travesti, não na mudança de sexualidade, mas na mudança de identidade, né? Porque todo mundo ali, na verdade, tá usando uma máscara ou uma fantasia. Ninguém ali é a pessoa de verdade. A gente descobre que o cachorro louco fugiu, mas ele fala, foda-se, não quero nem saber. E isso pra frente. Cara, e ele tem uma fala muito boa, né? Ele comenta da... Ele tava encanado com os pesadelos da filha, né? Daí ele manda, pô, eu me lembro que todas as crianças inteligentes têm pesadelos. E a Harriet é muito inteligente. E bonita. Eu chego quase a desejar que ela nunca cresça. Cara, ela não vai crescer mesmo. Eu acho que desejo atendido. Cachinho. Bom, voltamos pro Arkham e o Coringa quer brincar. O que acontece, senhor Magin? Bom, ele começa a impulsionar o Batman pra brincar de pique-esconde. Ele fala que o Batman tem uma hora, não, ele não pode sair de Arkham, ele tem uma hora pra se esconder. E que depois ele vai soltar, mandar os outros presos atrás dele, o crocodilo, duas caras, quem ele tiver preso em Arkham ali com ele. E o Batman fica naquela, não vou, não sei o que, você não pode me obrigar. Aí ele vai lá e mata o primeiro guarda. Aí o Batman olha e vou ter que correr. Batman fazendo merda de novo, né? Mas outra pessoa que morre porque o Batman fez merda. Porque o Batman fica ali parado que nem um bosta. E o Batman entra numa encadeza. Tá bom, né? Eu vou. E aí que acontece? Que a primeira coisa que... Uma das primeiras coisas que a gente viu. Nesse ponto, cara, mal começou a história. Mas o Batman, ele já tá tão abalado psicologicamente que pra ele conseguir manter o foco, pra ele sair daquela letargia dele, ele quebra um espelho e atravessa a mão com o espelho. Antes disso, tem um negócio que eu não entendi, ô Léo. Isso aquilo ali, imagina, é uma lembrança dele no dia que os pais morreram. Mas porque todo mundo pensa que a família Wayne era uma família feliz. Eu acho que o Morrison meio que dá uma desconstruída nessa visão, mostrando que no dia em que a família morreu, o Bruce meio que fez uma merda, fez alguma coisa, e os pais estavam meio que dando um esporro nele. Ô, Nuco, não é isso. Não é isso. Deixa eu ver se eu entendi. O Batman saiu do filme do Bambi, na verdade, na lembrança dele, reprimido, ele achava que tava saindo do filme do Zorro. Não é nada disso. Ah, tá. São duas lembranças distintas. Ô, Nuco, olha o filme que ele tá saindo. Não sei, mas a ideia é essa. É como se ele já estivesse sendo afetado pelo asilo. As memórias dele começam a ficar bagunçadas. Então ele trata os pais não da maneira amorosa que ele se lembra, mas de uma maneira distorcida. E o Morrison perdeu a oportunidade. Não é. Pode reparar que ele e os pais estão vestidos. Ele, especialmente, ele está vestido de uma forma ligeiramente diferente. São lembranças diferentes. Essa ocasião do Bambi, ele deve ter chorado pra caralho porque a mãe do Bambi morreu. Sim, que é a lembrança lá do início, quando ele entra em Arkham. Entendeu? É isso que a mãe dele tá reclamando. E, de novo, é uma referência à mãe morrendo, que é uma coisa recorrente nessa história. né? A gente fala de mãe morrendo o tempo todo. E depois disso, aí sim, você tem um Bruce Wayne um pouquinho mais velho, saindo todo empolgado do filme, e o Joe Hill só pescoçando ali no beco do crime pra matar, pra tentar soltar. Aliás, eu queria fazer uma parte rápido sobre isso da origem do Batman. Imagina vocês são a família mais rica da cidade. Por que eu aí vou passar no beco do crime? Vocês vão passar num lugar chamado Beco do Crime. É, sozinhos. Você merece tomar um tiro, cara, numa boa. Vai se fuder, né? Porra. Enfim, a gente tem essa lembrança, vemos aí a arte muito foda, né? Que é do sangue pingando da mão dele com a forma exata das pérolas da mãe. E ele saindo saindo meio que cambaleando dali, falando, com aquele jeito, né? De, puta, fudeu, vambora, vai. Você tem que ir. E voltamos pros malucos. Aí tem uma coisa que ela foi limada da história. Você tá vendo que conforme ele sai andando, tem um mamãe? Assim, alguém falando mamãe? Sim. Sim. E depois vira a próxima página, tem um sujeito rindo pra tela? Sim, uma foto aqui. Tem um personagem, tem um louco ali chamado Bambi, que tá assistindo Bambi. É o Dr. Milos. Não, é o Dr. Milos. Não é o Dr. Milos, é o outro cara. O nome desse personagem é Bambi mesmo. Ele ia ter uma aparição maior no começo da história, só que ele foi limado. Então só ficou aí de fundo. Esse mãe, meu Deus, mãe, sangue, é ele assistindo Bambi, meio loucão, meio babando e adorando aquilo. O Minos é o outro, que tem o cabelo tigelinha. É isso mesmo. Que na ocasião, ele tá aí preso porque ele tinha ficado... A história do personagem qualquer, você sabe, ele tinha ficado louco temporariamente, depois trancaram ele aí, ele ficou bom de novo, mas ninguém acredita. Ele é muito engraçado porque ele é a única pessoa sã em Arkham. Ele até fala que os meus médicos são loucos, eu sou são. E é verdade. Não é muito difícil de acontecer também, porque quem conseguiria imaginar uma pessoa assim ficando sã, né? É. Não é muito, muito difícil de a gente ver isso. Imagina, O cara almoça todo dia com o Coringa, com a Era Venenosa, com o Crocodilo, e o cara chega e fala, eu não sou maluco, porra. Mas é aquele negócio, né? Tipo, eu estou na sauna gay, mas eu não sou gay, né? Eu acho interessante que o que deixa ele realmente incomodado é o fato de que ele não consegue interagir com o louco justamente porque ele não é louco. Que ele fala, porra, não se pode ter uma conversa diferente. Que ele tenta puxar assunto com duas caras, e o duas caras tá viajando, olhando pro céu, assim, falando, nossa, a lua parece uma moeda que foi jogada por Deus e caiu com o seu lado riscado pra cima. Ele fala, caralho, só tem louco nessa porra desse lugar. O mais foda é a conversa inicial dele com o Coringa, com a matéria dele agora. Não, isso é só faz 10 minutos. Ele provavelmente... Ah, não, aquele ali é o... É aquele cara. Desculpa, não. Hã? Desculpa te interromper. Esse que quer matar e ir atrás dele agora é o Máscara Negra. É outro cara, Máscara Negra. Não, mas depois ele... Ah, tá certo, a Máscara Negra. Dadario. Não, mas é engraçado porque ele fica tipo, isso é ridículo, vamos sair daqui, eu quero ir embora, só tem maluco aqui. E ele fica com aquela cara de, meu Deus do céu, se eu era pra enfiar um tiro na testa do Batman, por que essa palhaçada? Enfim, aí ele está enrolando porque, na verdade, o Coringa tinha dado uma hora pro Batman, né? Só que fica todo mundo perturbando o Coringa. Cara, o Coringa é o cara que tá mantendo esses caras no controle. Você pensa nisso. Até que chega o chapeleiro louco, chega no Coringa, puxa, tipo criança. Coringa, a gente tá entediado. Fala, tá bom, vai, vamos fazer de conta que passou uma hora. Prossiga, Grute, a partir desse ponto. Agora começa. A gente pula pro Arkham chegando em casa depois daquela viagem que ele fez de conhecimento, achando a porta destrancada. A mansão já é fantasmagórica mesmo. Ele vai subindo pelas escadas sozinho. E quando ele entra no quarto, cara, a primeira coisa que ele vê é a esposa dele, que se chama Constance. Ela tá simplesmente, cara, em pedaços. Ela foi completamente feita em pedaços. E a filha dele tá caída perto. Eu tô impactante demais a cena, cara. Ela tá caída, violentada, uma criança, filha dele violentada. Aí, tipo assim, ele tá tão assim que ele repara, ué, onde é que tá a cabeça da garota? Aí tá a cena que o nosso amigo tão fielmente gosta de falar. Ele olha pra casa de boneca e a casa de boneca olha de volta ali. A cabeça da filha dele tá dentro da casa de bonecas, cara. O curso... casa dentro da casa, de olho aberto, cara, olhando pra ele. Isso, como se estivesse olhando pra ele. O cuco canta na hora, você tem um cenário com vestido de noiva sujo de sangue, cara. E escrito assim, Mad Dog em sangue. Isso, e aí, tipo assim, ele pega, tá? Vagarosamente vai lá, bota o vestido de noiva da mãe dele, se ajoelha, senta, sabe? Tentando se manter no controle, tentando achar alguma coisa racional ali, entendeu? E depois ele alopra, cara. Ele entende o que aconteceu, ele tem um ataque, ele chora e tenta entender ainda, né? Nisso tudo que acaba, nosso sonho, nossas esperanças, é tudo que se reduz a isso, cara. Aí ele fala assim, nossa, eu tô com medo, eu acho que eu posso adoecer. Ainda nisso ele tenta ser são, ele tenta encontrar a sanidade no meio dessa loucura toda, nesse matadouro que ele encontrou na casa dele. É legal que ele acha que pode adoecer. O cara, ele vê a família morta, a primeira coisa que ele faz é vestir o vestido de noiva da mãe, e aí ele tenta agir de forma racional. É foda, cara. É um cenário que deixaria qualquer um louco, e ele tenta de alguma maneira, né, encontrar sanidade no meio da loucura. Dadá, você tá aí? Eu tô, cara, eu tô sim. E eu tô pensando o seguinte, ó. Muito do que vocês estão dizendo, eu tô acompanhando quadro a quadro, assim. Só que tem coisas que... Eu tô começando meio que eu tô começando a entrar na história, assim. É pesado, né? Não é. Então, é que tá, cara. Ela não é pesada. Ela é... Eu não acho uma palavra pra isso. Ela é... Tensa e tensa. Perturbadora, eu diria. Tá? Eu pensei que o Dadá ia falar que é ruim. Não. Ela é perturbadora, cara. Tem... É que é foda, cara. Essa arte te deixa meio maluco, assim. Tem várias coisas aqui que vocês estão dizendo. É, por isso que eu falei que é pesado, porque parece que o seu cérebro fica dando... Funciona mais devagar pra entender isso. Então, mas é que tá, porque assim... Se eu lesse sozinho, eu ia ler e passar, entendeu? Ia acabar sendo perturbador, ia... Eu podia até fechar e deixar de lado, entendeu? Ainda assim, não acharia uma história ruim, mas difícil de acompanhar. Ela mexe, ela, sei lá, cara, é muito estranho, assim. E tem muita coisa que tá acontecendo, muitos quadros. Eles também são todos malucos, ele acompanha muito o ritmo da história. Ele é todo maluco, assim, meio que uma hora ou outra você se perde nos quadros. É onírico, é muito onírico, a arte do... Como é que chama o filho da... David McKean. Do David McKean é bem assim mesmo. Isso, cara, e assim, ela acompanha muito o ritmo da história, porque ela... O segmento dos quadros é muito maluco, cara. É porque a história, ela é toda contada de maneira cinematográfica. Você olha assim, parece que tá vendo um filme. Verdade é essa. Porque sim, história... sim. Né? E tem coisas aqui que vocês estão falando, tipo, aparece tal coisa num quadro. Se eu não prestar atenção, eu não entendo, cara. Por exemplo, o lance dele se cobrindo com o vestido da mãe, entendeu? Agora, faz sentido. Sei lá. É que a gente já releu a história dela. Você vai ver isso aí mais pra frente. Bom, seguindo, o Batman começou a putaria. Batman encontra o cara de barro, que não é o cara de barro que você viu no desenho do Tim Burton. Do Tim Burton é foda, hein? Do Bruce Jean, seu burro. É o segundo cara de barro, se não me falha a memória, né? O primeiro. Não, esse daí é o terceiro. Esse transmite doença. O cara de barro do desenho do Batman, que é o quarto, virou a referência ideal, é o primeiro, que é o Basil Carlo. Eles pegaram esse personagem, fizeram um reboot nele e ficou bom. Esse daí, se eu não me engano, é o segundo, tá certo? É o segundo, que é o tal do. Segundo, não, o terceiro, que é o Preston Payne. Que ele basicamente sofre de uma doença. Ou seja, a pele dele. Isso é uma doença. A pele dele libera uma enzima, é uma coisa meio esquisita essa doença. É hiper pituitarismo. É basicamente isso. Tanto que a primeira que tem ele, que aparece ele, que inclusive tá arriscado do túnel do amor. Ah, vale dizer o seguinte: o Batman entrou no túnel do amor metaforicamente, né? Ele entrou na buceta, metaforicamente. Tem um porquê ter esse riscado túnel do amor aí. O Batman entra no túnel do amor, metaforicamente, né? E logo de cara ele encontra a imundice, que é o cara de barro. É, o Batman não gosta de buceta, cara. É simples assim. O cara de barro tenta chegar nele e ele fala: não me toque, não me toque. E, cara, o Batman, ele tá com medo. Você vê que ele fica acuado. Até o ponto que ele simplesmente vai e quebra a perna do cara de barro, porque ele é o Batman. E ele não quebra a perna, ele quebra a perna com fratura exposta. Sim, cara, ele esmigalha a perna dele. Vai, segue. Eunuco, seguindo daí. Depois, o Batman meio que se esgueira e aparece um cara numa cadeira de rodas que, se não me engano, é quem mesmo esse daí? Acho que é o Dr. Destino, né? É, o Dr. Destino. Pra quem não conhece, o Dr. Destino é aquele personagem do desenho da Liga da Justiça que consegue entrar no pesadelo dos outros. O Morrison desenhou ele numa cadeira de rodas como um cara fudido pelo seguinte: ele assume o seguinte, esse cara ele não consegue mais sonhar, o sono dele é tudo cagado. Então ele tá debilitado, o corpo dele tá completamente debilitado, por isso que ele tá numa cadeira de rodas. Posso complementar? Em Sandman ele foi retratado assim, ele tava usando o rubi do Sandman e o corpo dele foi sendo deteriorado por causa disso daí, entendeu? Aí o Morrison pegou isso daí, essa referência, usou aí também. Tanto que quando ele vai fugir, a mulher pergunta se ele tá com AIDS e tudo, porque tá tudo deteriorado o corpo dele. E uma coisa engraçada é que nesse run dele em Sandman, quanto mais o corpo dele ficava fudido, mais os sonhos dele ficavam poderosos. Ao ponto dele chegar e, assim, meio que meter a mão na cara do Morpheus e falar: eu sou melhor que você. E aí o Batman, como é babaca pra caralho, o que que ele faz? Dá um totozinho na cadeira de rodas, da escada. E joga ele da escada. Estilo Nazaré. Estilo Nazaré. Tem impressão minha? Ou o Batman, obviamente ele está atormentado por tudo aqui, mas ele começa a ter ações que ele não teria normalmente, né? Com certeza. Cara, o problema é o seguinte, aqui dentro ele tá na Vera, ele tá brincando a Vera agora. Não só isso, cara, é que na verdade o Dr. Destino é um cara mega perigoso. Ele não pode dar bobeira. Porque o Coringa fala, em algum momento, eu não lembro, ele comenta do Destino e fala: pô, o Destino é um cara que você olhou pra ele e pum, a realidade sumiu, né? Então ele simplesmente não dá bobeira com o cara porque ele sabe que ele vai se fuder. Agora, há um simbolismo na última quadra, tipo assim, quando ele cai da cadeira de rodas, ele cai e tem tipo assim um X de uma sombra em cima dele, cara. Uma janela. É sinistro isso. E você vê que saem uns espectros da mão dele. Isso. Eu realmente não entendi esses fantasmas. Não, se você reparar, acontece o seguinte: esse espectro que está saindo é a forma astral dele. Essa é a forma que ele utiliza nos sonhos. Tu vê que é muito parecido, se você ver, com como ele aparece no desenho da Liga. Tipo, aquele manto com aquela máscara que parece uma caveira. Parece um espectro. É o espectro da forma dele. O espectro dele nos dos sonhos é assim. Inclusive, e eu posso falar da próxima página, que eu vou ser bem rápido. Sim, né? Vamos seguir, vamos dar uma agilizada. A próxima página, caralho, eu fiquei bolado, que é a que aparece o Espantalho. Foi, pra mim, uma das presenças mais aterradoras do Espantalho em toda a história do personagem. Porque ele parece personagem de filme de terror. Ele vem por um corredor, arrastando o Ancinho, o Batman olha pra ele e se esconde. Tipo assim, tá jogando Silent Hill e você se esconde do Pyramid Head. Stealth. O Batman fez isso. Sim, cara. E, cara, o quadro que aparece a cara dele e rolou... Eu tenho a impressão que rolou uma decupagem. Com certeza, porque esse negócio daí não foi desenhado, não. Pra mim, isso é palha de verdade. Com um saco de batata, alguma coisa do gênero. Cara, tá muito perturbador, velho. E o Batman se esconde. E aí ele encontra umas inscrições na parede, que eu não tô muito certo se são inscrições do Amadeus Arco. A princípio parece que nós vamos ver mais à frente. E aí ele encontra o Chapeleiro Louco, por que não? Chapeleiro Louco fumando o narguile dele, só curtindo a brisa. Essa imagem que o Chapeleiro aparece, ela é muito onírica, cara. Se vocês prestarem atenção, vocês vão reparar que os azulejos, eles meio que se misturam à fumaça. Repara também que o negócio verde forma um largato atrás dele, tá vendo? Caralho! Isso, pra mim, isso é uma referência a Alice no País das Maravilhas, que é uma lagarta, né? Eu também vi isso. Pra mim, é exatamente isso. Caralho, eu não tinha notado, velho. Que foda. Ele tem um diálogozinho ali com o chapeleiro mostrando que é pedófilo, né? Vocês viram o que o chapeleiro tá fazendo? Com o que o chapeleiro tá na mão e o que ele tá fazendo, né? Ele tá dando um beck ali. Não, cara, ele tá com uma boneca, velho. Ele tá com uma boneca de uma criança. Ele começa a conversar com o Batman. Aliás, esse diálogo é muito foda, né? Ah, não, essa boneca, isso daí é decupagem, isso daí é foto. Ele tem uma... Ele começa a falar sobre realidade, né? Sobre as pessoas serem loucas. Eles não... Pô, será que, na verdade, eles estão na cabeça de alguém... E alguém tá sonhando eles. Isso é um conceito, se não me engano, de Alice no País das Maravilhas mesmo. Uhum. Mas eu acho muito legal que ele chega um ponto que ele fala, é por isso que as crianças me interessam. Elas são loucas, mas dentro de cada uma tem um adulto, não sei o quê. Será que eles geram caos? Ou será que o caos gera ordem? Eu gosto de conhecê-las, principalmente as garotinhas. Garotinhas loiras. As putinhas sem vergonha. As putinhas sem vergonha. Enquanto isso, você vê que ele tá meio que... Cara, ele tá futricando embaixo da saia da boneca. Caralho. Cara, eu não consigo ver isso. Eu não tô vendo. Eu não... Não consegue... Tá, claro. Não, eu não sei. Eu não consigo visualizar isso. Dadá. Presta atenção que o... Presta atenção que ele tá nessa página, no terceiro quadro, ele tá com a boneca na mão. Sei. Que eu não tinha visto, até vocês dizem. Ele apareceu do nada. No segundo quadro, tá só a boneca... E se você olhar a renda, no terceiro quadro, tá mostrando a saia só na região da virilha dela. Uhum. É um filho da puta. Pedófilo, filho da puta. Cara, eles pegaram, assim, nessa... Foi escolhido a dedo. Foram os personagens, os inimigos do Batman, que tinham a maior possibilidade de existirem no mundo real. É claro que o crocodilo foi escolhido por questões simbólicas, mas todos os outros, o Coringa, o Duas Caras, o Chapeleiro... Assim, é o pedófilo, é o cara com dupla personalidade, é um maluco. Ou seja, você pega personagens que são reais. É como se você estivesse vendo um pesadelo real. Você não tem ninguém tipo o Senhor Frio que vai te puxar uma pistola e te congelar. Essa porra não, mano. O seu vizinho da esquina pode ser um desses caras. Sendo que o Chapeleiro Louco é um personagem muito dúbio. Tanto aqui quanto na minissérie Orquídea Negra, também desenhada por ele. O Chapeleiro Louco é desenhado como mostrado como uma pessoa completamente amável, que carente de atenção, que mendiga a atenção dos outros. E também, depois é mostrado também, que ele está sendo mostrado aqui, como um personagem completamente filha da puta. No Orquídea Negra, ele também é desenhado dessa mesma maneira. Eu achei legal aqui a conversa dele com o Batman, a conversa, né? Ele falando só, né? Ele fala que, às vezes, acha que... É, um monólogo. Ele fala assim que às vezes ele acha que o Arkham é uma cabeça, né? E que eles estão todos dentro da cabeça que sonha, né? Aí ele fala assim, talvez seja a sua cabeça, Batman. É, Arkham é um país dos espelhos, né? E nós somos você. Cara, isso é bem forte vendo do ponto de vista do Batman, cara. É, isso remete também à astrologia toda do Batman, que tem muitos argumentos que mostram que os inimigos dele só existem porque ele existe. É o que o Coringa vive falando, né? É, assim, eu não vou matar o Batman, eu não quero saber quem é o Batman. Se eu fizer isso, acaba a graça pra mim. Eu só existo porque o Batman existe. Quantas vezes já foi mostrado o Coringa deixando seu Coringa porque o Batman sumiu, né? O próprio Cavaleiro das Trevas trata disso. Pois é, quando ele vê assim, Batman, querido, aí ele volta a ser. Sim. Cara, tem uma revista em quadrinhos baseada na série animada, tem uma história muito foda, que é uma história em que o Coringa mata o filho de um milionário lá de Gotham. E o cara oferece $1 milhão pra quem matasse o Coringa. Então a cidade inteira faz tipo um acampamento na porta do Arkham. Tu vê lá a velhinha com um cutelo de cozinha na mão, o velho com uma garrucha, todo mundo querendo esse dinheiro pra matar o Coringa. O Batman chega à conclusão que o lugar mais seguro pra salvar o Coringa é a Batcaverna. Gênio. Aí tá lá indo mexendo no Batcomputador e o Coringa enchendo o saco dele. E ele ignorando. Aí o Coringa para, olha atrás e fala... Eu deixo você ganhar. O Batman para, levanta. Como é que é? Eu deixo você ganhar. Sabe por quê? porque assim a brincadeira continua. Porque é sempre a mesma coisa. Eu faço alguma merda, você vem, você me bate, me coloca no Arkham e um dia eu saio e a gente continua. Mas no dia que eu quiser ganhar, eu só preciso colocar uma bala na sua cabeça e bang, acabou. Mas aí a brincadeira também acaba. Então, eu deixo você ganhar. O Batman quase mata o Coringa. Seu filho da puta, viu, Robin? Para! para! Brincadeira! Bom, essa aí quem agora na sequência o que acontece, quem gosta é o Groot. Groot, o Asilo, voltamos pro Amadeus Arkham e apesar da família morta, o Asilo Arkham abriu. Corta pro Arkham. Corta pra mim. Corta pro Arkham. Ele abre o Asilo Elizabeth Arkham, em homenagem, com o nome em homenagem à mulher. E deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa te interromper, mas no Batman ano 1, Arkham. O Anuka falou disso lá em cima e eu não quis interromper. Arkham é o nome da família da mãe do Bruce. Ela é. Como é que eu posso dizer assim? Ela é parente da família Arkham. Ela é como se fosse assim, sobrinha de um cara que é irmão de algum Arkham. Então ela faz parte da linhagem Arkham. Por isso que existe essa ligação entre os Arkham e os Wayne. Ah, tá. Mas ela não é Arkham. Porque ela é Arkham. Mas ela é como se fosse Arkham de segunda geração. Ela não é uma Arkham direta. Ah, tá. Beleza. Isso. Ela não é agora filha de alguém da família Arkham. Assim, de forma direta. Ela tem o sobrenome, faz parte da família. Mas ela não tem a linhagem de sangue. Uhum. Ok. Então, desculpa aí, Groot. Pode seguir. Obrigado. Continuando. O Arkham abre o asilo. O asilo. E o primeiro cliente dele quem é? É o Mad Dog. O cara que simplesmente chacinou a família dele toda. Sabe o que o cara faz, ó? Ele escuta o cara falando, contando os detalhes de como ele, o que ele fez com a mulher dele, diz que as duas quiseram fazer, chama a Freddy de puta, de meretriz, ele escuta calmamente, trata dele 6 meses. Ele é elogiado por todos os colegas de profissão, todo mundo acha que ele é um exemplo de compaixão. Aí então, no 1º de abril, um ano após a tragédia, ele amarra o cara na porra da eletrochoque e incinera o filho da puta. Simplesmente incinera, ele usa desse expediente. Eu não acho que foi um acidente que essas coisas acontecem. Naquela época, essas coisas aconteciam, né? E ele simplesmente se vinga no cara que trucidou a família dele. Puta merda, foi aplicar o eletrochoque no cara. Puta, errei, o cara torrou até morte. Foi mal. Sempre esqueci o nome daquele filme. Aquele filme do Tom Hanks, do negão lá, da Espera de um Milagre. Espera de um Milagre. Uhum. Na hora que eles meio que não colocam a esponja molhada. A esponja molhada na cara. Gente, nisso daí. Tipo, alguém esqueceu de colocar alguma coisa ali, né? Então deu merda. Na verdade, no filme ele não esquece, é proposital, né? Então, esqueceram, entre aspas, nada. Esqueceram. Ah, sim. Do ponto de vista do argumento da história, interessante. Porém, poxa, quem enviaria pro sanatório do cara, o cara que matou a família do próprio cara, mano? É claro que é da merda, cara. Mas aí, pra história funciona, ele vai lá, incinera o cara, entendeu? E se vinga. Aí ele começa a fazer umas rondas pelo... Ele executa rondas pelo asilo, né? Ele estabelece essa rotina pra criar... Ele tenta se manter, tá? De uma maneira louca, ele tenta se manter são. Ele vai rondando sempre... Ele mantém um diário, né? Um diário no qual ele anota todas as coisas sobre os doentes, sobre as coisas. Ele pega, cobre todos os espelhos, tá? Não quer reflexo de nada, né? E vez ou outra, ele acha que houve uma gargalhada louca, histérica, de uma cela que ele achava que estava vazia. Entendeu? E ele sempre continuando com as coisas dele, tentando se movimentar pelo asilo, tentando manter uma rotina de normalidade, né? E ele mesmo assim, sabendo que ele conhece todos os caminhos do Arca, ele vê o Arca como um labirinto, um organismo que é faminto por loucura. Um labirinto que sonha fazendo relação àquela história do sonho que a gente viu agora há pouco nos quadros anteriores, né? E ele se sente perdido no meio desse labirinto. Exato. E você vê que ele vai perdendo a sanidade, né? Porque ele já dando indícios que ele vai seguir o caminho da mãe, porque ele passa a ouvir gargalhadas ecoando pelo asilo. E o que ele faz para a gargalhada parar é esconder os espelhos, né? Ele começa a botar fita adesiva nos espelhos para ele não se ver. Positivo. Não se vendo, a gargalhada some. E vocês reparem que no quadro todo no fundo, pra quem estiver vendo, atrás é uma cabeça azul gritando. Sim, e no último quadro você vê o esqueleto de uma cobra, que acredito eu, a referência é o esqueleto de um dragão. Sim. A gente vê um dragão aí, um demônio começando a realmente surgir. Nem é um dragão, eu acho que é mais a serpente do paraíso mesmo. É que o dragão, miticamente lá do São Jorge, ele é Satanás mesmo. Ele é o demônio. Também é conhecido como a serpente. E, ao mesmo tempo, você faz a ligação da questão dele ter matado o Mad Dog na cadeira elétrica com o próximo vilão do Batman. Exato, que é o Zeus, Maxi Zeus. É interessante que ele encontra o Maxi Zeus exatamente na sala de eletrochoque, né? Essa inscrição que tá aí em cima da porta, ela é o, se não me falha a memória, é o conhece-te a ti mesmo, ou conheça você mesmo, alguma coisa do gênero, que é a inscrição que aparece na mitologia. No caminho para você ver o oráculo de Delfos. Tá? Sim, tanto que nas falas dele ele fala também sobre conhecimento, sobre essas coisas. É, o oráculo de Delfos, que pode ser conhecido como literalmente o fax para Zeus. Porque cada divindade grega tinha um oráculo específico. O oráculo de Delfos é o oráculo que você fala com Zeus. Tanto que até hoje lá tem uma pedra que dizem que é a pedra que Gaia usou pra sacanear Cronos e dá pra Zeus comer no lugar dele. É, mas é isso mesmo. Conhece a ti mesmo, descubra a si próprio. Depende da tradução, mas basicamente é isso. A arte dessa página é muito doida. Tem um circuito lá em cima, cara. É coisa. Não, é porque você faz a ligação com o fato do Max Zeus ser o Deus do Relâmpago e ele tá ligado à cadeira elétrica. E o foda, todo erudito, como se eu fosse um deus grego. Não, porque venha, peregrino, aqui ó, eu tenho o fogo do céu. O cara tá com um pote cheio de merda. E não, antes de a gente falar do pote cheio de merda, vocês notaram que tem um guarda nessa sala e o guarda tá gostando disso? Uh-huh. Filho vai, da puta. Faz de novo. Ele tá vendo o Zeus loucaço ali, ele tá curtindo, cara. Filho da puta. Enfim, o Zeus ele faz todo um discurso sobre ele dar recursos para a humanidade, né? Com poder e não sei o quê. E o recurso dele é um balde cheio de merda. Ele tá cagando lá e na piração dele, aquilo vai salvar o mundo. E, não sei, e eu tenho a nítida impressão que ele joga merda no Batman. Ele joga, ele pega e aqui, toma minha dádiva, toma pra ti um pote cheio de 9,52, toma! Não, ele fala, ele enche a mão, ele enfia a mão no balde e abre a mão, né? Come e bebe, esse é meu corpo, é o meu sangue. Mais uma referência a Cristo, na verdade. Verdade. Né? E, o altar é ACDC, aguarda, deixai-me conhecer-te a ti em forma de uma chuva de faísca. Nossa, louco, né? Toma esse pote cheio de pensamentos do Dandidio. Toma! O Batman dá uma sacada nele assim, ele deve ter pensado, caralho, que saco, puta que pariu. E vai embora, nem fala nada. Isso me lembra? Isso me lembra Zoológico do Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Macaco Tião. E ninguém chegava a falar todo feliz, e é macaco, macaco. Macaco cagava na mão e tacava na cara do Zé. E voltamos pro Amadeus Arkham, que tá tomando cogumelo, filho da puta. Tá usando droga. Mas, Gi, você que é o droguinha do grupo, fala, prossiga daí, vai, agora que você precisa voltar. Você pega ele já tá no fundo do poço. Isso já foi após a morte da filha dele, ele já tá na merda. E começou a se drogar e achar que tem uma missão, que ele vai conseguir salvar o mundo, esse tipo de coisa. É nessa parte ele já tá falando que ele já tá ouvindo as vozes, que tudo fica em silêncio, ele continua escutando o Asilo falar com ele. É, ele começa a, você começa a ver que ele surtou mesmo já nesse pedaço. Ele começa a ouvir as paredes do Asilo falar com ele, falar que ele tem uma missão, que ele tem um compromisso de salvar, que aquele pequeno universo é a salvação do mundo. E ele já tá surtando bizarramente. Ele começa a ver os peixes e começa a ficar na piração, que é o símbolo do julgamento, e que aquela coisa vai fazer ele renascer, que aquilo ali vai ser o legado dele. É, ele vê os peixes, cada um indo pro lado, e forma o símbolo do signo, né? Que é um... que é vinculado à carta da lua do tarô, que a gente já tinha visto a carta da lua, que é símbolo de julgamento, de morte e renascimento, é um símbolo de reinício. Ele vê aí toda uma simbologia que ele tem que renascer, ele tem que ressurgir, meio que ressurgir das cinzas, né? É, isso reforça também aquilo que ele viu com a mãe dele, a mãe dele comendo os caravelos, também simbolizava isso. Ele tá achando esse símbolo pra ele e fazendo sim, relação sim. Com o símbolo da mãe. Sim. Vocês notaram que na sala dele tem um fóssil de morcego, né? Uhum. Lá em cima. Então, perto do esquema de como se abre o cérebro. Essa foto daí parece uma coisa que tem nas primeiras páginas, né? Nas primeiras sim, páginas sim, tem aquele... da contracapa. Isso, parece mesmo. Tô vendo essa... Cara, e a arte nessa dele, você vê que as expressões no rosto dele são expressões de loucura. Aquela coisa do devaneio, do cara que parece que tá pensando em algo que não tá ali. Eu tô com a revista aqui, é o mesmo desenho, gente. Só que desenhar, só que tipo assim, usado como negativo, alguma coisa. É o mesmo desenho, o mesmo estilo. Não, não, aí você vê toda a desolação dele ali, da loucura dele, na hora que ele tá psicografando ali naquela cena, que ele parece o Chico Xavier psicografando e tá pensando. Você vê a desolação, é muito. O traço desse cara é muito foda, a arte dele. E aí ele começa a fazer toda uma série de metáforas, né? Se comparando com Parsifal ou Percival, né? Dependendo da tradução. Quando ele tem que entrar na Torre Negra, que é uma torre que. Não. É uma referência a uma ópera de Wagner, né? Essa torre é uma torre de julgamento também. E ali ele teria que encontrar o dragão. E aí você tem toda o sincretismo que você mistura. Você tem tanto o Percival quanto o São Jorge. Você vê o São Jorge também enfrentando o dragão. E conforme vai tendo diálogo, quem que o Batman encontra, Dada? O crocodilo. Por que não, né? Cara, eu vou te falar que, assim, essa história, ela não tem confrontos físicos. O crocodilo só tá aí como um adversário físico por causa do simbolismo da luta contra o dragão mesmo, cara. O Morrison aí, ele não deu ponto sem nó, não. Não foi pelo massaveísmo, não. E a sacada legal aí é que a narração em off é do Arca. E a ação que nós estamos vendo na tela é uma simbolicamente narrando como se fosse a luta do Batman contra o dragão que ele está pensando. É uma sacada. É aí que os dois universos se aproximam mesmo, né? As duas visões da coisa. Se você pegar o diálogo solto ali no meio da página, parece que é o balão de pensamento recordatório do Batman mesmo. Quando você vai lendo a descrição aí lá pro final, você vai ver que não era o balão dele, ainda é o Arkham continuando a sequência da história. Narrativa do Arkham combina com as ações. Tem tanto aquele negócio que o mundo explode, aí ele sai pela janela. Aí aquele negócio de não há nem onde me apoiar, nem âncora. Aí a mão do Batman segurando no parapeito. É como se ele estivesse unindo a narrativa com o visual de maneira perfeita. Isso que eu ia falar, ele se encaixa. Tem até uma aqui que eu tô lendo, em algum lugar, não muito longe dali, o dragão lança seu terrível peso pelos corredores do manicômio. E é quando ele levanta o Batman e joga, né? Aqui também tem um questionamento do Batman também sobre a sanidade. E se eu não for forte o bastante para derrotá-lo? É mais ou menos aquele questionamento que ele tem de ele não ser forte o suficiente para resistir ao Arkham. Sim, que é justamente essa ligação que ele faz nos dois personagens. Ele encaixa ali, você vê que os dois personagens são como se fosse a mesma coisa em tempos diferentes. Os dois são malucos. Você vê que o Arkham tá abraçando a insanidade e que o Batman não é diferente disso. Esse quadro aqui é perfeito demais, gente. É muito bem feito. O Batman acaba caindo perto daquela estátua de São Jorge, lutando contra o dragão que a gente tinha visto no começo da história, né? E ele faz a coisa óbvia. Ele pega a lança pra lutar contra o dragão, pra lutar contra o crocodilo. E aí tem um simbolismo foda. Ele continua a narrativa do Arthur, né? Em portas se abrem e se fecham, aplaudindo minha fuga, fechaduras sangram. Um coro de crianças sexualmente mutiladas, ele tá falando de castrate, canta meu nome um sem número de vezes. Arkham, Arkham, Arkham. E aí vem o Batman pra sair na mão do crocodilo de novo, só que agora com uma lança. Ele consegue atravessar o crocodilo com a lança, só que no meio da luta a outra ponta, né, atravessa o Batman e eles ficam ligados. Eles ficam metaforicamente ligados. O Batman e isso também é uma referência sexual. Não, mais pra frente você vai ver qual é a referência, que ele faz referência a várias divindades que tem esse tipo de mitologia nos seus canones, cara. Não, mas eu acho que isso é mais uma das referências sexuais do Morrison, falando que no mesmo momento em que o Batman penetra o crocodilo, ele também é penetrado. É aquele lance doido de ter a narrativa do Arca casando completamente com a ação do momento. Aí no momento ele fala, que ferimentos são esses? Ele é Atis no pinheiro, Cristo no cedro, Odin no fecho do mundo, entendeu? Pendurar na árvore dos ventos por 9 noites inteiras, ferido com a lança. Cara, tem toda uma simbologia mesclada com forma de religião, cara. Muito bem feita, cara. Muito bom. Enfim, você vê eles fazendo uma dança bizarra, já que eles estão ligados, né? Eles estão conectados, tem toda uma simbologia nisso. E o Batman rompe essa conexão, a lança quebra. E ele consegue lançar o crocodilo pela janela. Com muita dor ele arranca a lança, porque ele é... É o Batman, porra. Vale dizer, só uma coisa, vale dizer o seguinte, continuando a descrição que o Amadeus Arkham tá dando aqui nos recordatórios, ele comenta, né? Eu devo ter desmaiado, então, porque amanhã quando torna abrir os olhos. O Batman, na verdade, ele desmaiou por causa do sangue, o Arkham também desmaiou por causa da droga. Não posso mais onde dizer onde o dragão termina e eu começo. Essa simbologia do Batman tá ligado com o crocodilo. Os dois estão ligados, você não sabe onde termina um. E, Léo, além disso, tem a parte da mitologia do Odin, de quando aquele negócio que ele fala de ficar pendurado na árvore, coisa e tal. É parte da história do Odin de quando ele deu um olho pelo conhecimento. E. Não, na verdade, ele é interessado por uma lança. Não, sim, mas é toda a busca dele do olho pela água do conhecimento. Ele do olho pela água do conhecimento dele. Trocar o olho pelo conhecimento. E tem essa coisa da ligação. Se você esquecer que ali é o crocodilo, coisa e tal, o dragão seria os medos, coisa e tal, que ele está abraçando, está conseguindo se enfrentar e acabar se libertando daquilo. Ele está conectado e conseguir expurgar isso tudo dentro dele. Só que o Arkham não conseguiu. Teoricamente, o Batman ali acha que consegue. E tirar e extirpar isso tudo dele ali. Porque ele é o Batman. Ele acha que consegue. Porque ele é o Batman, na sequência o Batman acha uma sala escondida. Que é a sala, o escritório original do Amadeus Arkham. E o que ele encontra lá dentro? Parece que ele não acha. Parece que ele sabia que aquele treco tava lá, que ele mostra ele dando batidinha na parede e procurando o lugar certo. Ele devia ter uma ideia de onde era esse treco. Sim, e aí acontece... Enquanto vocês insertam, eu vou tirar a gata de dentro da gaveta. Ele acaba encontrando onde o Dr. Caveira veste. Tá? E acaba descobrindo o que tá acontecendo ali, entendeu? Ele descobre que o cara também tá piroca das ideias, leu o diário da Amadeus Arkham e acreditou naquilo ali e começou a fazer coisas para poder expurgar o espírito que ele acha que tem no... a entidade que tem no asilo. Vamos discorrer mais. Resumindo, o Arkham matou a própria mãe e porque queria libertá-la da tal da entidade, que era um morcego. Então, na mente do Cavendish é, vou libertar a Arkham do morcego, ou seja, vou matar a porra do Batman. E até o negócio do sal, do início da revista, você é explicado por que o Arkham estava cercado por sal. E ele fez o plano todo e ele acha mesmo que é uma entidade demoníaca, porque ele chutou na onda do Arkham e espalhou sal em volta de Arkham, porque teoricamente o sal espanta o mal. Lendo o diário, o Batman descobre uma outra cena, uma cena mais pro futuro do que aquela no começo da revista, que tá a mãe do Amadeus Arkham desesperada, porque ela tem medo de algo que tá acontecendo, né, e que aparece pra buscar ela. E finalmente, o Amadeus, ele meio que, ele entra na loucura da mãe, e ele vê, e é um morcego. E como o Morrison descreve, não é, ele pede pro desenhista, que eu esqueci o nome de novo, David McQueen. Pro David McQueen, ele fala o seguinte, David, não é pra você desenhar um morcego, é o morcego. Pô, tipo, é uma coisa mega, mega foda, assim, assustadora. E aí ele finalmente sabe o que tá acontecendo. Então o que ele faz? Ele pega uma navalha e ele corta a garganta da mãe. Foi ele que matou a mãe. Sim. E depois de matar a mãe, ele veste o vestido de noiva da mãe. Isso é quase total, né? Exato. Na verdade, quando ele vestiu o vestido de noiva após a família dele morrer, Aquela foi a segunda vez que ele fez aquilo. E aí ele reconhece que a loucura vem de sangue, que é a herança dele, entendeu? É. E ele se compromete a encontrar as presenças que estão no local e acabar com elas. Ele é a mesma. Ele tinha reprimido essa memória. E isso motiva ele a criar o asilo e para manter as forças sobrenaturais ali sob controle. E o Kubin diz, porque ele vira e fala, tá entendendo agora? Você supre esse lugar com almas atormentadas. Você é um morcego. Quando falando, você é um morcego do Arkham. E de certa forma, se você for entender a lógica do Batman, é verdade. Tanto que tem até aquela frase final do Batman e do Gordon no Batman Begins. Tá, eles começam a usar armas, nós usamos Kevlar. Eles usam munição perfurante, nós usamos outra coisa. E agora temos você, pulando de telhados em telhados, usando uma roupa colorida. Qual é a próxima? Aí ele mostra a carta do Coringa pro Batman. O Cavendish, nesse ponto, você vê que ele tá piroca das ideias, né? Ele comenta que o Amadeus Arkham tentou matar um corretor da bolsa, acabou morrendo, acabou sendo preso, trancado, né, como um cara louco. E nesse ponto, o Amadeus Arkham, ele já tinha ido forte pro lado do misticismo. Então ele desenha no chão da tela dele um feitiço com a unha. Ele demora anos fazendo isso, né? Ele literalmente ele gasta os dedos fazendo isso. Quando ele finalmente termina, ele morre. No último quadro do Amadeus Arkham, inclusive, você vê que ele dá tão quase um sorrisinho. Assim, ele deu tudo de si para aquilo. E o Cavendish enxerga que ele tem que terminar aquilo, né? Ele tem que dar um fim no Batman. E quase consegue. Ah, vale mencionar que o Cavendish está usando o vestido da mãe do Amadeus Arkham também. É, de novo o travestismo acontecendo, simbolizado pelo peixe palhaço. Só que o Batman, ele normalmente ele encheria um médico magrelo de porrada. Só que o Batman já tá além do limite faz tempo. Foi ferido, tá machucado, foi levado ao limite. Só pra destacar uma coisa aqui, a sombra do Batman, ela tá exatamente aonde onde o Arkham viu na mãe dele, né? Em cima da cama. E onde os cachorros estavam olhando, né? E ele é desenhado de certa forma igual, com, por exemplo, as ombreiras dele, com aqueles laços, como se fossem do mesmo sombra do morcego que a mãe do Arkham via. Ah, eu queria falar uma coisa com vocês. Na cena que ele... Que o Cavendish explica... na cena que ele fala pro Batman, você é o morcego, que o Batman fala, não, sou apenas um homem... Tem uma imagem do lado, aquela imagem de Jesus? É. Então isso faz sentido uma parada que eu vi lá na frente. Vamos seguir. Não, e se vocês repararem bem atentamente, tem uma inscrição embaixo escrito Homo. Sim, mas eu não consegui ler. Eu tenho a impressão de que é uma coisa que tá à frente da. Eu tenho a impressão que é uma coisa que tá à frente da imagem, cara, mas eu não consegui ler. Vamos seguir que tá quase acabando. É, sim, o Batman tá todo fudido já, cansado pra caralho, então ele é subjugado pelo psiquiatra com certa facilidade. Quem salva o Batman no final das contas é a doutora, que era refém do psiquiatra nessa cena. Ela vai e acaba cortando a garganta dele, igual o Arkham fez com a mãe. Exato. De novo, caralho, caralho, muito foda. E ela fica em choque, né? Tadinha, meu Deus, matei o cara, ó. E o Batman, babaca, ele teve o que ele mereceu. Sim, porque ela, assim como o Arkham, ela também era alguém que estava intencionada a salvar o mundo e acabou matando alguém. Sim. Sim, eu não tinha pensado nisso. Boa. Ele segue, o Batman pede a moeda dos duas caras e agora... Já louco, né? É, agora é hora do confronto definitivo. Por pensar assim, se eu sou muito louco, por eu ser você. Nessa parte aí, a doutorina tá em choque ainda e fica assim, em choque, mas falando pra ele, olha, você vai acabar fazendo todo o meu trabalho, não vai? Ela pergunta, o que você é? Ele fala, eu sou mais forte do que eles, do que esse lugar todo. E eles precisam saber. Aí ele pede a moeda, ele pega a moeda do Duas Caras e diz pra doutora que Arkham tinha razão, que a loucura, que só a loucura pode fazer ele ser aquilo que eles são. Ele vai, compadre, vai quebrando a porra toda com o machado. Aí os caras começam em pânico, né? Caraca, o morcego tá louco e tá fazendo isso, Coringa? Você não devia ter deixado de fazer isso, Coringa. Ah, isso mesmo. O Máscara Negra manda lá, a culpa é sua. Isso mesmo, pode me culpar, filha da mãe. O Coringa fica puto, né? Aí finalmente ele chega lá, né? Aí o Coringa, aí simplesmente o Batman fala pra ele: vocês estão livres, né? Vocês estão todos livres, podem ir embora. Aí o Coringa fala: ah, a gente já sabe, pô. Mas e você? Você vai aqui reclamar sua camisinha de força, né? Aí eles ficam assim, né? Nesse embate, né? Aí o Batman fala assim: por que não deixa o Duas Caras decidir o que vai fazer com ele? Aí o Coringa fala: ah, não posso, né? Aí o Batman vai, arremessa a moeda pro Duas Caras, né? E o Duas Caras é que vai decidir a parada. Ô, Brute, só falando aqui, tipo, naquela hora que o Coringa fala: isso mesmo, pode me culpar, eu não acho que ele tá puto. Ele tá vendo o plano dele dando certo. Ah, eu queria enlouquecer, vou mostrar que ele é doido. Então pode me culpar do tipo, pode jogar, pode falar que fui eu mesmo. Eu queria, era isso, sim, que eu queria. Sim, sim, sim. E aqui é o ponto que eu comentei daquela imagem de Jesus. Cara, o Batman, ele se entrega como um sacrifício aqui. Ele dá coisa nas mãos do Harvey, tipo, pode ser que ele me mate. Ele não tem como saber. Isso, eu não teria como saber qual seria a decisão ou o que aconteceria depois, né? Exatamente. Positivo. E o Harvey joga a moedinha e na página seguinte aparece ele falando: tá livre, ele pode ir embora. O Coringa escolta ele até a saída do asilo, fazendo as piadinhas dele. A separação é um momento tão triste, meu amor. Mas você não pode reclamar que você não se divertiu, né? Vai se divertir lá fora, no asilo. Que ele diz que, na verdade, os loucos estão do lado de fora, não os que estão dentro do asilo Arkham. E não se esqueça, se a barra pesar, você sempre vai ter um lugarzinho aqui. E na página seguinte é que me mostra aquilo que eu acho a coisa mais foda, que mostra que caiu a face em que, na verdade, o Batman deveria ter sido morto. Ou seja, o Duas Caras fez uma escolha consciente, ele conseguiu decidir algo sem nada. Ele, por um breve momento, ou talvez sempre esteve nesse momento, eu acho ele que ele teve um lampejo, assim. Assim como o Coringa tem lampejo de sanidade, que ele fala umas coisas muito sãs, eu acho que ele teve um lampejo, assim, na hora que ele pegou a moeda, que ele voltou assim, caralho, a moeda, né? Eu não tenho mais 78 opções, eu tenho a moeda é simples. Ele teve um lampejo de sanidade. Pra mim, isso é uma prova de que o tratamento que a mulher fez com ele deu certo. Porque depois de ter milhões e milhões de opções, escolher entre uma ou duas é mais fácil do que qualquer coisa. Boa. O Eunuco, isso fica mais claro se você for olhar ou a sequência dessa cena. Ele pega, olha pra moeda, olha pras cartas, meio que puto. Ah, o que vocês me importam? Vocês não são porra nenhuma, são só cartas de baralho. Ele derruba o castelinho de cartas, coisa e tal, mostrando que, porra, a decisão tava na mão, e a moeda na mão dele, a decisão tava na minha mão o tempo inteiro. Muito bem observado. Porque realmente gosta que ele tá abolindo todas as maneiras de escolha, que ele fez uma escolha. Só pra mostrar uma coisa rapidinha pro Dadá. Dadá, voltando na tela. Na tela é foda. Voltando no quadrinho que o Batman solta o machado no pé do Coringa. Você reparou o pé do Coringa? Sim, de salto alto eu vi. Então tá. E aí acabamos com a história, né? A gente vê ele dando um tapão no castelo de cartas que ele tinha construído. E a última carta que mostra é a carta da lua, que é todo aquele simbolismo com o besouro, com o reinício, com morte e ressurreição, blá blá blá blá blá blá. E a gente termina. E a gente termina. A história em si, ela termina com mais uma citação da Alice no País das Maravilhas, que é o: não é a mão carinhosa de uma mãe que abre suas cortinas, é a voz doce de uma mãe que te chama a levantar. Levantar e esquecer na luz brilhante do sol os sonhos feios que te assustaram quando tudo era escuridão. Cara, o Batman saiu de um pesadelo, né? Ele saiu de um pesadelo e saiu do País das Maravilhas. Provavelmente muito pior do que quando ele entrou. Sim, também. Eu acho que ele saiu melhor porque ele saiu assumindo que ele é maluco. Eu acho que ele saiu melhor porque ele saiu assumindo que ele é maluco. Eu sou louco mesmo, né? Foda-se. Ah, foda-se, eu sou maluco mesmo. É a insanidade dele que faz ele ser o que ele é. Ele tem a sacada do Coringa pra ele, do tipo, ah, sempre que você vier vai ter um lugar aqui pra você, do tipo, ah, não existe lugar como o nosso lar, coisa e tal, o Arkham é a sua casa, você pode voltar pra cá sempre que você tiver... Você é um dos nossos, exatamente. Cara, vamos... Eu sei que tem as biografias... Ó, as biografias são interessantes porque elas mostram os aspectos psicológicos de cada personagem. Então é interessante não a gente dissertar, é interessante a pessoa ter a revista em mãos, ou por via digital, e ler. Porque você vai percebendo um monte de coisa ali de cada personagem que é interessante pra quem é fã do Batman e da mitologia do Batman. Verdade. Concordo. Então vamos comentar sobre a arte do nosso amigo Dave McKean. Cara, pode, Dada. O que? Aliás, melhor ainda. Dada, o senhor primeiro fala o que o senhor achou da história. Se alguém pegar essa revista pra ler sozinho, Sem conhecer as referências, vai achar a revista muito ruim, tá? Até mesmo porque é o seguinte, se o cara, primeiro, o cara tem que entender, você só vai entender isso na metade da revista, que o traço, e o desenho, a pintura, enfim, ela é toda proporcional para que você sinta a mesma coisa que o Batman tá sentindo, cara. Entendeu? Eu senti exatamente o que o Batman sentiu durante toda essa esse tour que ele fez no Arkham. A revista toda escura, o Batman passando pelos corredores é pra dar essa sensação mesmo, assim. O Batman se caga na revista toda, assim, eu entendo dessa forma, cara. Ela não é uma revista fácil de entender. Se eu não conheço metade do que vocês falaram aí, e eu só consegui entender agora. A revista aparece coisas no meio do nada, assim. Por exemplo, aquela parte do chapeleiro que ele tá com uma boneca na mão. A boneca apareceu ali. Eu passei pela página e a boneca apareceu, né? Depois que o Léo falou que, ó, ele tá segurando a boneca e tal, eu não tinha visto a boneca. E, cara, isso ela começa a fazer todo sentido. Ela é toda em... não toda, vai, mas... em cima de Alice no País das Maravilhas, né? Ela é um contraponto, é a parte obscura de Alice, assim. Eu fiquei muito mal, cara, assim. Eu me perdi muito, assim, eu fiquei bem maluco durante toda a revista. A arte do Dave McKean ajuda muito. Eu acho que nesse caso vale mais a gente falar, vale bem a gente falar arte ao invés de desenho, porque, cara, é uma mistura tão maluca de estilos que ele usa. Você tem decupagem, você tem essa... por exemplo, a forma como ele desenha o Coringa, é aquarela essa merda? É tinta óleo? O que que é? Parece que é aquarela. Parece, não parece? Não, é acrílico. Isso, acrílico, exatamente. Então o Coringa é desenhado dessa forma. A gente tem muito lápis puro, assim, o lápis meio cru, né? O começo, quando mostra o Batman com o Comissário Gordon, cara, é um desenho basicamente feito de achuras. Foda feito de achuras. Cara, são várias intervenções artísticas. Você tem o lápis, você tem o acrílico, você tem alguns tons de aquarela, como naquela cena em que desce o sangue da mão dele na forma das pérolas. Você tem, no caso, a utilização de frotagem, que é literalmente quando você coloca uma superfície por baixo do papel, uma coisa para ficar aquele desenho como se fosse um relevo. Obrigado. Ele usa uma série de intervenções artísticas e cada uma delas numa situação diferente, porque cada intervenção artística dá uma sensação diferente. Foi o que o Dada falou. A revista foi construída para fazer você sentir na pele aquilo que o Batman tá fazendo. Então, eu não duvido que o Grant Morrison tenha não só instruído o David McKean a como ele deveria fazer, mas, cara, lê o roteiro e sente o roteiro. Faz aquilo que você quiser. Eu não quero que você siga o meu roteiro ao pé da letra. Eu quero que você interprete o meu roteiro de acordo com o que você sentiu com ele. O legal é que, assim, os elementos ali que o Franco falou, que tem uma porrada de coisas, eles estão ali por um motivo específico. Entendeu? em você, você vê uma decupagem, ela tá ali por algum motivo, ela tá te mostrando alguma coisa, ela tá te revelando alguma coisa. Você pode não saber ali naquela hora, mas lá na frente você vai entender porque aquilo tá ali. Uma outra coisa legal que eu achei também é que você não vê o rosto do Batman, você não vê as expressões dele. Isso te dá uma insegurança, assim, de tipo, meu, você sempre vê o Batman com cara de fodão. Ali ele tá com o rosto coberto, então você não sabe o que ele tá sentindo, mas você entende o que ele tá sentindo. Não é pra você ver, é pra você entender. Você vê a boca nele, na verdade, né? Quando eles precisam dar uma expressão de dor pro Batman, ele mostra a boca, ele mostra ele rangindo os dentes. E você vê algumas expressões, você vê a cara dele quando ele tá tirando a lança da barriga, cara. Porra, ele tá fazendo uma força do caralho. Ele tá sentindo uma puta de uma dor. Mas não é definido, né? Não é uma expressão definida. O que tem mais é expressão corporal. Isso mesmo. Como a gente notou quando ele levou a dedada na bunda, cara. Aquela cena é muito boa. O pulo que ele dá pra frente é ótimo. Não é à toa que o Grant Morrison viaja, porque realmente ele fez tanto dinheiro com isso aqui, tanta gente falou que ele é gênio, que... ele comprou a ideia. Engraçado, né? Porque o Grant Morrison, ele pode fazer histórias simples muito boas. Você vê pela Liga da Justiça dele, você vê pelo All-Star Superman dele. Assim, são histórias super simples, mas ele gosta de pegar essa coisa da metalinguagem, de ter uma leitura mais difícil, mais densa mesmo. Eu não acho ruim, não. Às vezes eu acho que ele exagera um pouco, mas... Eu não acho ele um escritor ruim. Eu acho que o problema dele é que, às vezes, ele quer fazer com que as pessoas entendam a mente dele. E isso é errado. Você fazer um processo artístico para as pessoas entenderem o que você pensa. O processo geralmente é o contrário. Ou você faz alguma coisa para as pessoas entenderem do jeito delas, ou você faz alguma coisa para as pessoas não entenderem. Você não faz algo para as pessoas te entenderem. E é o que ele geralmente faz. Eu vou guiar a mente das pessoas para que elas entendam isso do jeito que eu quero. Por isso que às vezes a obra dele fica muito maçante. Porque foi como o Dada falou de novo. Se você não conhecer metade das referências, você passa direto. Mas, ô Eunuco, é justamente isso que eu acho muito legal nessa história. Porque seria o que o pessoal chama no videogame de fator de replay. Que você conseguir jogar um jogo 300 vezes porque você vai ter coisas novas para liberar. Então toda vez que você vai lendo e relendo, você vai pegando camadas novas e vai assimilando aquela coisa. A primeira vez que você lê a história, se você resolver ler numa cagada, a história vai parecer pífia. Aí se você parar pra ler já com aquela bagagem da cagada que você deu, a história você vai pegando outra nuance dela. Na terceira vez que você lê, ainda é diferente. O Beladá deu... A história é muito boa, porque a história tem tantos detalhes, a arte é tão bem detalhada, e o roteiro é tão, assim, ambíguo em algumas vezes, que você sempre vai descobrir uma coisa nova. Você vai ler a história pra você pegar aquilo que você não pegou. É como um filme que você viu a primeira vez e você se divertiu, e depois você ficou vendo de novo pra pegar easter egg ou tentar entender aquela cena que todo mundo falou e você não percebeu. Só que o lance é o seguinte, pra isso funcionar, a revista ela tem que te pegar na primeira leitura. Né? Você pode até falar, porra, vou ler de novo e pegar umas coisas, mas ela tem que te pegar na primeira leitura. Cara, você pode falar que é genial, que é do caralho, mas... isso não acontece com Sete Soldados da Vitória, por exemplo, cara. Você lê aquilo, ele não te pega na primeira leitura. Você não vai querer ler de novo, cara, numa boa. Cara, Sete Soldados da Vitória eu só li uma vez, depois já não li nunca mais. Não, eu tentei ler, cara, não rola, ela não te pega. Eu vou te falar que até Crise Final, cara, Crise Final eu li... Eu me interessei, assim, a história me fez eu me interessar em entender todos os pontos, né? Deu um trabalho do caralho, tipo, uns 3 podcasts pra entender Crise Final. Mas, tipo assim, ela, em algum nível, ela me pegou e falou, porra, eu vou querer entender. Isso não acontece com Sete Soldados da Vitória. Eu peguei e falei, cara, caguei pra isso. Não quero entender, foda-se. E Asilo Arkham te pega. O que eu tava falando do fator replay, por exemplo. Agora eu tô aqui dando uma folheada na revista, tem a cena da moeda, que a moeda cai. Coisa e tal. Vocês falaram que o Raven Dent tem um lampejo de lucidez, algo do gênero. Vocês forem ver, na hora que a moeda tá no ar, passa um raio atrás da moeda. E tudo aquilo que o, aquele cara que achava que era Zeus no início, falando sobre dar o conhecimento, a iluminação, trazer coisas para a humanidade, você pode interpretar desse jeito, que o raio ali foi o lampejo de lucidez que ele teve, foi o conhecimento chegando. O raio que passa atrás da moeda. Dá uma olhada no quadrinho. Caralho! Caralho, Nicola, que foda! Exatamente. Eu reparei isso, mas eu não falei nada porque eu fiz uma outra referência. Pra mim, aquele raio também teve um significado com o raio de Cavaleiro das Trevas. Quando o Batman pega a aposentadoria, que vem um raio atrás. Eu fiz essa associação. Bom, pessoal, vamos para as finais. Vamos fazer nossas últimas análises sobre essa incrível obra de Grant Morrison e David McKean. Começando com o Dadá, que conheceu hoje, fez uma leitura em tempo real conosco. Olha, cara, BDE à frente do seu tempo, né, cara? Vai lá, Dadá. Vai que é tua. O que você tem a dizer? Cara, assim, claro, evidente, vai. É uma puta de uma história. Eu não sei como as pessoas. As pessoas não conhecem isso pra dizer que quadrinho é coisa de criança, né, cara? Se aqui fosse um livro. Porra. Todo mundo tinha filme, tá ligado? Todo mundo é best-seller, não sei o quê. E o caralho. Mas não, é um quadrinho que ninguém liga, né? Vocês estão falando, é um puta livro, uma puta história. Mas, eu concordo, mas tem o seguinte, eu acho que ela peca no aspecto, cara. Ela é tão cheia de referência, tão cheia de olha isso, olha aquilo outro, que ela acaba ficando maçante, cara. Porque você não tem que prestar atenção na história, sabe? Você tem que prestar atenção em tudo que gira em volta dela, assim. Em tudo que gira em torno da história dela, entende? Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. É, sim. É que você fez uma leitura devagar com a gente, né, Dada? Se você faz uma leitura que nem gente e só pega e só lê assim, você passa mais rápido e você lê de forma mais ágil. É que ficar passando assim sem você nunca ler a história é chato. Mas aí é que tá. Se eu pego essa história e leio de uma forma rápida, ou paro, ou pego, sento pra ler e tal. Se eu não entendo as referências, eu não vou entender a história, cara. Aliás, a história não, mas eu não vou achar essa revista tão foda quanto eu estou achando da história contada por vocês, entendeu? Sim, Dadá, mas é por isso que você depois pega, fala com seus amigos sobre a história, coisa e tal, alguém vai te dar esse toque, não dá uma olhada na página tal, não sei o quê, você senta de novo pra reler, foi o que eu falei do fator replay, que você sempre vai lendo e pegando uma coisa, a história meio que te instiga isso é ruim pra história também, mas eu acho que o quadrinho precisa desse tipo de coisa assim, de ter não todas as histórias em quadrinhos, todo mês saísse uma história dessa, eu dava um tiro no saco, mas você ter histórias dessa saindo de vez em quando com esse grau de densidade, eu acho muito bom. Não, eu concordo, eu não estou dizendo que é ruim. Tá bom, Dadá, mas... É peraí, Dadá, você já expôs sua opinião e a configuração final. Né? Agora o Magin... Então tá bom. Agora o Magin vai falar a configuração final. Bom, foi aquilo que eu falei. Eu acho que essa história é uma das poucas histórias assim que você pega e tem um fator de replay quase limitado pra história. Eu tô aqui olhando, tô achando mais referências malucas que eu depois até vou falar com vocês. E... eu acho que é um casamento muito bom que deve ser explorado e devem fazer mais vezes. Como eu disse, não é algo que pode sair todo mês numa mensal do Batman, porque ninguém vai querer ler um troço desse pra ficar 10 anos falando sobre a revista, mas que o casamento que os caras tiveram ali da arte com a história, com o roteiro, foi um negócio que poucas vezes você vai ver. Muito bom. Groot? Na época que eu li essa edição que eu comprei, eu não conhecia tanto o trabalho do Grant Morrison. Porém, eu conheci o David McKean por causa das capas do Sandman, o Orquídea Negra que eu tinha comprado antes, entendeu? E o que me deixou mais assim, surpresa nessa edição foi a história do Arkham se sobressair à história do Batman. Foi se tornando uma coisa forte, e isso acabou, tipo assim, deslanchando para um desfecho incrível. Eu acho que foi uma edição corajosa para a época. Isso aí mostra pra gente um tipo de quadrinho que não era feito para adolescente, não era feito para criança, era feito para adolescente e para adulto, no qual você tem muita referência e você tem aquele fator de busca, como vocês falaram agora há pouco. Você vai olhar uma coisa, você vai procurar, você vai querer saber o que é aquilo, você vai pesquisar, você vai entender muitas coisas. Por exemplo, a pessoa que nunca teve a referência do País da Maravilha vai procurar por causa desse livro. Então, é o reflexo de um tipo de quadrinho feito para adultos, para jovens, numa época muito diferente. Muito bom. E o senhor Anuco? Bom, como eu disse, é uma história densa, pesada. E não é pela questão da arte ser sombria, nem do roteiro do Morrison ser adulto e tocar em assuntos bem pesados para a época, como você fala da homossexualidade, mesmo que de forma velada, fala sobre pedofilia de forma velada, fala sobre a morte e a loucura. É porque ela é uma revista que te faz parar para pensar. Geralmente você passa por uma história em quadrinhos, você lê, você gosta, parte para outra. Esse efeito replay do Magin não é só curiosidade, é também entendimento. Você quer entender, você sente empatia pelos personagens, você sente empatia pelo Arkham, você entende que o caminho da loucura dele teve vários problemas, como a situação da mãe e a morte da família. Você entende todo o contexto da história e você entende que nada ali é gratuito, tudo ali é bem colocado. Para mim, é uma das 5 melhores histórias do Batman. Mas, assim, entra na lista das 5 melhores, eu colocaria ela no terceiro lugar. E, infelizmente, é o tipo de arte e o tipo de história que nós não vamos ver por muito tempo se a indústria de quadrinhos não mudar. Muito bom. Cara, quando eu li a primeira vez as no ar, quando eu comecei a comprar quadrinhos mesmo, garoto, né, começa a ganhar o primeiro dinheirinho e tal. E, óbvio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a arte, cara. A arte é muito foda. A primeira aparição do Coringa, cara, com aquela cara imensa dele, né, ocupando quase meia página, é muito chocante em seus olhos. E cada vez que... E a página que ele aparece quando é o 1º de abril, até dor, cara. Porra, é cena de pesadelo. E conforme você lê a história, ela só fica melhor, cara. Porque você vai notando cada vez mais coisas, cada vez mais detalhes, cada vez mais referências. Então, cara, Asilo Arkham é foda, é mesmo uma das melhores histórias do Batman, apesar de ser menos Batman que do Amadeus. É mais, nem do Amadeus Arkham, eu diria, do Asilo Arkham como um todo. Tudo ali tem um porquê, né? Então, ó, você, seu bucha, que nunca leu Asilo Arkham, que nem o Dadá, faça que nem o Dadá, compre agora Asilo Arkham e ouça de novo o podcast nos ouvindo, porque Asilo Arkham é foda. Queridos ouvintes, nunca tínhamos dissecado uma revista dessa forma, nós somos muito inteligentes, você notou que a gente repara referências à torta direito, provavelmente a gente falou muita merda. Então, comentem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acham que a gente falou merda, o que a gente falou certo. E comentem o que vocês acharam desse tipo de podcast, se vocês querem mais disso, sobre o que vocês gostariam que a gente falasse. Dadá, fale aí para os nossos ouvintes como eles podem entrar em contato conosco, caso ainda não saibam. Bom, eles podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, né? Que é o obairedosenxutos@gmail.com ou então pelo Facebook, facebook.com/bairedosenxutos. E tem o Twitter também. Que. Vai lá no Twitter e digita Baile dos Enxutos. E acho que só, né? O que mais? Instagram? Não tem, a gente não tem Instagram ainda. Não, tem o G Plus, que só o Nuco usa, tem algumas outras coisas, mas entra no site, fala com a gente por lá, que é melhor, nos dá view, é bem melhor. Entra lá, dá like na página do Facebook, não entra no Facebook e acesse pela página. Concordo. Alguém tem mais algo a acrescentar? Não, acabou. Tá bom. Chega! Acabou o podcast.